Pra eternizar, foi com o time reserva. Metemos seis então, chupa Bambi. Ai, pra lá seus gambá, só com o juiz pra ganhar. Só do moral quando for primordial. Chega 5:30, não bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Menina! Tá no ar, Estádio 97, aqui na Energia 97. Oferecimento de Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem. Também BV Financeira, crédito para ajudar nas suas contas? Ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. O Estádio 97 também tem oferecimento da Essa, construindo com valor. E Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol. Tá no ar, Estádio 97, sempre aqui na Energia 97 FM. Boa noite, amigos! Olha, vou dizer um negócio pra você. Se supermercado vender quilos de otimismo, eu vou comprar uns 450 pro Landucci. Ah, é? Que o Landucci... Olha, eu tô pra ver nego mais pra baixo e pensa... Eu não sei como é humorista. Você não tem noção. Mas é que ele faz humor pros outros. É, uma porra, velho. Ó, tá alto aí, ô Lolo. Pra mim tá baixo. Fala, vó. Ué. Ô, vó, você tá animadinha com o Palmeiras, vó? Não, eu acho que o Palmeiras vai pegar Libertador. Agora, título, eu tenho dito isso no meu Orkut, Twitter, né? É, tá ruim ainda, viu, Bá? Tá baixo, senhor? Um pouco. É que a vó é surda. Eu tenho os problemas. Ah, o meu opinamento, aí eu quero saber a opinião do... Aí tá bom. Ai, que gostoso de ouvir. Que gracinha, hein? É bom ouvir, né, vó? Eu que ouvi de esquerdo também queria. Eu lembro que eu ia lá no baile do Piratininga com a Hebe, viu? Bom, ó. Ah, você ia com ela lá? É. Eu acho. Mas sempre que a senhora não sente prazer assim, né? Aí já chegou o idiota enchendo o meu saco, viu? Tá parecendo o boneco da Michelão. Ô, Sombrinha. É. Você acha que o Palmeiras vai ser campeão? É, eu acho que Santos e Galo tem mais time. É time de 11, o Santos tem, eu acho. Joga mais, eu acho. Eu acho que os meninos do Santos têm mais personalidade. O Palmeiras aceita, às vezes, uns domínios. E os meninos não podem deixar ser dominado pelo o Galo do Sul em casa. Ô, vó, você veio com esse... Porque seu presidente não compra personalidade, né, o Riquinho? Essa é a opinião da avó. Da avó, claro. Claro, não é a minha. Eu quero ver a cápsula não do é vento dessa véia aí. Não é a minha, ó. Não é se a tiver o Palmeiras lá, vai tomar não na é cara. Não, eu falei que vai ter que é isso, quer espancar a véia. Se tiver lá, vai tomar. Ah, mas a avó falou que pra você ela acha que eu... entre os quatro. Mas você ou acha... melhor, entre os segundo, terceiro e quarto. É isso, mas você acha que eu falo isso alegre? Eu falo triste. Eu quero que ganhe. Ah. Eu vou em todo jogo, comemoro, choro da alegria. Seguinte, vovó. Agora, eu tenho que falar o que eu acho. Mas o pai quer que o filho seja inteligente, claro. Mas o filho não é. Eu acho que falta personalidade. Olha, no momento de falar. Verdade. Não pode perder pro Galo em casa, tem que, porque chega lá e não consegue ganhar. Quem disse que não consegue? Meu opinamento. Ué, a 10 jogos não ganha daí. O Palmeiras estava eu me lembro muito bem que o Palmeiras estava para... Agora, recente, 2 anos atrás, aí, o Palmeiras estava para cair para a segunda divisão e o Cruzeiro era o melhor time. Era o time mais forte do campeonato. Sim. Mas foi lá em Belo Horizonte, tava ganhando o jogo. Tá aos bem. 44 do segundo tempo, porque vencia por 1-0. Sabe Deus como, claro. Pancada, bate na tábua. Gol do Muxo, lembra? Então, aí os caras acabaram empatando o jogo, mas num jogo que o Palmeiras tava com o jogo ganho. É verdade. Tava vencido. É verdade. E assim, futebol não é a matemática que vocês acham que é. Acho, inclusive, que o Palmeiras, junto com o Atlético Mineiro, vão... os dois duelar pelo título do Campeonato Brasileiro. É uma opinião minha. Ai, tomara, minha, viu? Minha, não é da vovó. Vovó, acho que o Palmeiras nem briga. Não, não. Talvez briga por Libertadores. Não, isso. Não, se perguntar pro Landucci, o Landucci falou que briga no Zé. Eu vou falar, se o Palmeiras for campeão, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. O Santos é um time muito bom também. É, bem melhor, né? Não é melhor. Se fosse melhor, disputaria o título. Cadê o imparcial? Fala que é imparcial, fala um monte de merda. Mas eu tô falando, vocês não deixam falar? Vocês pediram minha opinião? É, tá, deixa ele falar. Assim, o Palmeiras, na minha opinião, disputa o título com o Atlético Mineiro. Acho que o Santos não vai disputar porque deve perder Lucas Lima, já perdeu o Gabigol, o Ricardo Oliveira é outro que só se machuca. Não confio no time do Santos sem algumas peças. E o Flamengo? Acho... Não vai chegar. O Flamengo disputa. O Flamengo vai disputar chega aí assim. No máximo. Flamengo é bom, hein? no máximo, como é que chama aí? Flamengo com Maracanã, lá, meu Club. Lotado. Não, Libertadores. Não tem Maracanã. O Flamengo disputa vaga de Libertadores. Vai ter depois. Vai, mas o Flamengo ele pode ganhar do Santos essa rodada. O Santos ainda mais todo pode desfalcado. Pode ganhar. Ninguém comentário tá feliz, aí, mano. Em setembro, vó. E digo mais, se o Flamengo vencer o Santos, ultrapassa o Santos já em ponto. Muito bem, mas olha. É que eu acho que vai ser longo, não acabou ainda. Mas eu acho que quem briga por Libertadores, briga por título. Se tá embolado, logicamente briga, porque... Tá embolado, põe na boca. Olha, porque hoje o quarto colocado é o Grêmio, tem 31, o primeiro é o Corinthians com 33. Hoje, aquele que tá brigando por Libertadores, briga pelo título. Mas tá espera, dois pontos, mas né? Isso não vai ficar assim até o final do campeonato? Nem eu posso garantir, nem não. Você pode garantir o contrato. Essa é a questão. Tudo bem, Sombra, ninguém pode garantir nada. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que dois times vão se destacar um pouquinho mais à frente. Não é aquele destaque, nossa, 10 pontos, não. Mas eu acho que fica lá. Eu acho que... Uns 5, 6 pontos na frente, eu acho que esses caras vão ficar embolados até o final. Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro. Olha, do Corinthians tem 33. O Galo, que é o sexto, tem 29. São 4 pontos. Não, mas eu não acredito que fique tão assim no final, não. Depende, como os times são muito parelhos. Quando faltar 3, 4 rodadas pra acabar, você vai ver. Eu acredito no Vasco ainda, né? Vocês não falam disso. Mas o Vasco tá na segundona. Ah, eu não disse em qual campeonato, né? Mas vamos aproveitar que já tá o hino do Palmeiras no ar. Vamos lá. Vamos às manchetes do estádio no oferecimento da Esser, construindo com valor. Também Bozano, jeito de garoto, boa. Cuidado de homem, seu Bento. Boa aí, agora sim, de forma oficial. Já até recadinho no site, já um gordinho, torcedor inglês, já deu boas-vindas a Gabriel Jesus, novo contratado do City. Ah, você quer falar que o Pokémon Go chegou. É, 121 milhões... Palmeiras se deu bem, Domingo, vai ficar com quase 70 na transação. É o que o Mano 72, havia, é. O Mano havia falado que se fosse menos do valor da multa, né? É, o Palmeiras Mano... ganharia mais e exatamente. Acabou ganhando, né, Mano? Então, tá vendo como às vezes é mais vantagem você vender por um valor abaixo, fazendo uma parceria? Porque, inclusive, Bento, nesse negócio do Gabriel Jesus, quem pediu pro Gabriel Jesus ficar até o final do ano foi o Palmeiras. E o moleque foi firmeza também pra cacete. Porque ele abraçou a ideia do Palmeiras aí também, que o Palmeiras é um time que tá brigando pelo título, ele vai ficar até dezembro, e aí depois, no ano seguinte, ele vai lá jogar no Manchester City. Então, a gente isso fica aí, tristinho, né, de perder o jogador... Eu gosto, pra mim, vendeu a entrega. Jogador bonitinho, a gente fica tristinho, agora vai fazer o quê? É meio estranho, não, nesse caso embora, aí... Pra mim, vendeu a entrega, velho. Nesse caso do Gabriel, é legal ele jogar o brasileiro, ele é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, ele tem a chance de ganhar o Campeonato Brasileiro. Ele tem a chance ainda de ser bicampeão da Copa do Brasil. Sim. Certo? Ele tem a chance de ser artilheiro do campeonato também. Vai pegar o Botafogo de Parnaíba, né, Lulu? Brasil com alguns títulos na sua carreira em curto tempo. Eu também concordo com você, Lulu. Eu acho que é legal ele ficar como mas não. Eu acho que... Entrega o Catso pra mim. É, o Benjamin que quer que entrega. Eu? Não, Benjamin. Eu acho o seguinte. Ele falou que vendeu o eu concordo com o Benjamin. Já tem que ir agora. O acordo do Palmeiras foi vender por esse valor, mas que entregasse em janeiro. Então tem que ser feito um acordo. Pode ser que eu esteja enganado. Eu acho o seguinte, cara. O moleque tem 19 anos. Foi vendido pro Manchester City por alguns milhões. Entendeu? Pô, agora o cara fica aí. É a mesma coisa de São Paulo. Ah, o Bozo foi embora. O Bozo foi embora. Mas você lembra que o Lucas estava vendido, ficou e foi bem? Ah, tudo bem. Tem jogador que vai bem. Eu acho que o Gabriel é um jogador, no meu ponto de vista. É um jogador, é um moleque, ele vai querer jogar pra caramba. E outra, partiu dele também. Partiu dele também. Por isso mesmo. Ficar. É a mesma coisa do São Paulo. O São Paulo, o Bausa vai embora, os caras põem o cara pra dirigir o time quinta-feira. A única coisa que eu espero... é um jogo. Olha só. Mas então, é coisa de louco também. Mas eu concordo com o Beijão. A única coisa que eu espero é que o torcedor entenda que ele quis ficar, que ele quer ganhar títulos, porque senão tem aquela coisa também. Ah, tá vendido, de repente ele não vai bem um jogo ou outro, que é um caso que pode acontecer. Que é normal, já aconteceu já. Eu acho que a torcida meteu o pau no moleque. Ele perder gol como ele tem perde normal, agora errou. Faz parte do jogo, né, Dudu? Faz parte do jogo. Então tá no risco. Vai ter que entender. O jogador também vai ter que entender, porque se ele quis ficar vendido, ele sabe que se amanhã ele perde 2 gols e o Palmeiras perde, os caras xingam. Aí a véia tem razão, ele deve ter até, viu, Domingo? Tendo no videogame, já transferido ele mesmo pro Manchester. Com certeza. Seca a pimenteira pra lá, ó. Mas ó, por que que o Neymar Reito ficou 3 anos no Santos O Palmeiras, o menino é jogou seis meses e já vai embora. Ou fica pra Libertadores da Sul-América. Isso é chato. Ou vai embora logo. Tem uma coisa na vida da gente que a gente tem que entender. Fiquei chateada, viu? Não, vó, mas tem que entender o seguinte. Que ele nasceu Gabriel Jesus. Pobre. Ele nem parou de chorar ainda, ele chora todo jogo, a carinha Gabriel dele. Gabriel Jesus é um menino que veio, é um menino que era muito pobre e tal, aquela coisa que a gente já conhece, aquela história. E quando chega uma proposta neste patamar, e ainda mais que o Pepe Guardiola ligou pro moleque, você imagina como fica a cabeça do moleque. É, exatamente. Então, o moleque vai embolsar aí, tô dizendo assim, em reais, cerca de 10 a 14 milhões. Eu tô aqui zoando aí com a vinheta do choro. Não, o menino era muito pobre. Mas eu não tô. Não deixa, não. Mas eu não, mas não tô chorando nada. Eu acho que. Muito pelo contrário, se vocês prestarem atenção no que eu tô falando. Parece que eles não prestam atenção no que eu falo, as coisas. Eu presto. Então presta atenção. O Gabriel Jesus, ele tem que ir embora. Desculpa, se sou eu, vou embora. Se sou eu? Aí que tá, ô Benjamin, às vezes você tem que se colocar na pele do cara. Eu sei. Porra, eu tô lá jogando, vocês falam que eu sou 19 anos na sua. Tudo bem, eu entendo que o torcedor do Palmeiras gostaria que ele ficasse depois da Libertadores, ou ganhasse sei lá o quê, ou ficasse mais até os 20 anos de idade, 21. Entendo tudo isso, todo mundo tem que entender. Agora, você que tá aí ouvindo e gostaria que ele ficasse com 20, 21 anos e fosse embora, imagina você vindo de um lugar pobre, e aí você recebe uma proposta milionária pra meter 14 milhões de reais na sua conta, na tua conta, 14 milhões. Mais que você vai ganhar, sei lá, em sei lá quanto que vai ganhar lá, Albert, 1 milhão de reais? Por mês? No mínimo. Quanto com 20? É no mínimo. Se eu estivesse jogando no Corinthians, eu não trocaria o Corinthians pelo Manchester City. Eu trocaria o cara. Trocaria mesmo, velho. Aqui amor a camisa, Paquito. Para. Aqui amor a camisa, Jão. Ô, Paquitão. Você por um videogame troca o Corinthians, para. Vocês são muito capitalistas, velho. O bagulho de vocês é dinheiro, dinheiro, dinheiro. Você troca o casamento pelo jogo. E o dinheiro justifica... O cara jogou o Corinthians pela Riviera, não vai jogar pelo Manchester City. Color. Mas vou te falar, Dodô, anota aí. O Palmeiras vai atrás do Ricardo Goulart e do Everton Ribeiro. Vai na minha. O Palmeiras vai meter 76 milhas. A dinheiro vai ter, né? Agora uma coisa é fato, hein? Ricardo Goulart e Everton Ribeiro. Não, o... Principalmente o Everton Ribeiro. O Domenech. Mas aí fica aquela história. É. Mas. E vai pagar o salário que eles ganham lá? Então, pois cada dinheiro, um ganha uma milha por mês. Que vai ser muito mais do que todo o resto do elenco que tá aí batalhando pelo primeiro lugar. Olha o Sombra jogando já. Olha, uma coisa certa. Se fosse pro São Paulo, vocês não iam comentar a mesma coisa? Não. É, isso é vingativo, ó. O Domênico e a Zedão. Véia não se acertam. É racha no Palmeiras. E o Domênico, tem mais uma informação ainda em cima desse lance do Gabriel Jesus. O Palmeiras aí fez um acordo com o Manchester City. Numa possível venda, o Palmeiras ainda tem 5%. É, mas por isso. Todo mundo tem. Não. Sim. Não. Sim. Não, às vezes não. Se você não é o clube formador. É sim ou não? Clube formador sempre tem 5%. Mas é que tá, Domênico Gatto, você divide, você fraciona isso com todos os clubes que formaram atleta. No caso do Wagner, o Wagner Love, o Palmeiras ganhou. Domênico, mas você ganhou percentual, não é o 5%. Quantos anos tem o Jesus? 19. Ele morreu com 33. Ele ainda não complementou a idade de formação. Então hoje o Palmeiras ainda não tem 5% da formação. O Manchester City, como está comprando ele novo, o Manchester City fará parte do processo de formação. Sim. Então, uma parcela da formação desses 5%, que é fracionada, uma parte vai ficar com o Palmeiras. E quando eu acho que é aos 23 anos é que completa a formação. Então, o bolo maior ainda, se eu não me engano, é pela formação. Eu vou ver, eu tenho uma tabelinha que fala sobre isso aí que o nosso amigo Márcio passou. Agora, o que está falando de 5% não teria a ver... Com a formação. Não, é um percentual que o Palmeiras assegurou em contrato para que numa possível venda então, o Palmeiras ainda arrecade. Se dentro do processo de formação o Palmeiras tiver uma fração de 2,5%, sim. Então seria 7,5%. 5 mais 2,5%. Ah, entendi. Sim. Então além daquilo. Ele vai ser camisa 33 no Manchester City também? No Brasil não é. Meu, mas ganhando 1 milhão por mês, toda essa grana, joga com Brasil, um qualquer. Só uma pergunta. O Brasil tá jogando com qual camisa? Ele jogava com a 33? Acho que é 7, acho que ele é 7. Então ele é 33, depois ele mudou. No Brasil ele tá jogando com uma 7. Só uma pergunta. Diga, Roberto Provolone, boa noite. Uma pergunta. Jesus está tendo um dia de Judas? Interrogação. Acho que não. Outra coisa. Judas, tá louco? Será que depois disso... A torcida do Palmeiras tem um dia de Judas. Virou ateu. Não é. Exclamação. A pergunta do Provolone tem fundamento. É uma pergunta. Você acha que não tem torcedor? Virou ateu. É que eu não sei. A torcida virou ateu. Eu não sei o plural de ateus, ateias, ateneias. Mas o Jesus, aquele porco, ele é 33, sim, não é? No Brasil, acho que não é, não. Eu não é vi. Sim, no campeonato. Vocês não responderam a pergunta, hein? Mas se um torcedor. Falei, do amistoso, eu não vi com 33, não. Mas não, você pega agora um mini Palmeiras. Ah, no Palmeiras é, mas no Brasil eu acho que. Não, eu falei no Palmeiras. O mini Palmeiras seria um palmeirense anão? Não, o mini Palmeiras é um palmeirense jovem. É 11, não é? Sete. O Palmeiras? Não, na seleção. Na seleção, acho que o Gabriel Jesus, 11, se não me engano, é 11. Agora uma pergunta pra vocês. Pra criança que vê o ídolo indo embora e pra muitos fanáticos, é como se fosse uma traição. Porque então ele ajuda, você respondeu. Quando a pessoa não entende que o cara tá indo pra ser milionário, viu, Dudu? E que teve uma infância muito carente, o cara vai falar, traidor! Agora uma pergunta, Domênico. Você já viu algum anão adolescente? Porque eu só vejo anão acima dos 30. Não sei. Será que ele já nasce com 30? Puta, pode falar? Interrogação. Olha, já viu anão neném? Eu tô surpreso. Você tem medo de anão? Estou surpreso como um cara como você fez essa pergunta, porque é verdade, eu nunca vi um anão adolescente. É verdade. É uma questão. O anão, ele nasce bebê anão? É. Interrogação. O mano também tem uma outra questão que até agora as pessoas não responderam. Né, mano? Do anão? Da cadeira. É, mas é verdade, porque se uma criança ela é obrigada a ir no bebê conforto lá atrás, o anão também deveria ser. Vocês não vão ficar. É muito boa essa, mano. Vocês são malucos. Parabéns. Porque, ó, por exemplo, um PM, se ele me abordar e eu tiver com uma criança aí fora da cadeirinha no banco de trás, eu posso ser autuado, tá certo? Sim. É, e o carro, devo chamar um carro específico pra que tenha uma cadeirinha pra que a criança possa ser transportada. Com relação ao anão é adulto, gente. Mas é que tá, ué, a criança, o que difere do Domênico Gato? É o peso. Não, você é louco. Não, mas a criança, Domênico Gato, você tem que ver a altura dela e o peso. O anão, muitas vezes, ele tem a altura de uma criança e o peso também. É. Oh, e outra coisa, hein? Com quantos centímetros? Vem cá. O seu Bento com 3 anos de idade parecia um anão adulto. É um... O seu Bento com 3 anos. É um anão gigante. É um anão gigante. É. Sombra, com quantos centímetros a pessoa é classificada como anão? Interrogação. Ah, não sei. A partir dos 51, 50, 49 ou 35. Robertinho, você chegou a conhecer algum jogador anão? Jogador anão? Olha, uma pintada histórica. É. Hein? Agora vai. Puta, agora o programa volta é 15 para as 11. Tinha Carlão. Carlão. Carlão? O centroavante de 1,22. Anão, é Carlão? É. Tinha que ser Carlinho? 1,22. É verdade. E ele era manco. Ele não tinha. Era anão e manco? Exatamente. Meu Deus. E o mais bacana é que eu lembro disso aí. E jogou em que time? Foi em 40, 42. Em que time? Jogou no Estrela do Norte. Onde fica? No Norte. Onde, queria? E na cidade. E ele tinha um lance muito diferente, que ele dava o rolinho e ele ia por baixo das pernas do zagueiro. Ah, não baixinho. Mas ele rolava, então. Sim, ele rolava. Ele rolava e passou. Parecia aquele desenho, lembra? Super Campeões, você lembra desse desenho? Sim, sim. Chutes fortes. Ah, é. E ele é o artilheiro. Engraçado, viu, Domingo? Desse cara que deriza. Engraçado, é que com 50 anos ele jogava no mirim ainda e ninguém percebia. Essa foi minha pitadinha. Robertinho, é verdade, Robertinho? Oi! Que o Pimpolini fazia, quando pedia esfirra no balcão, fazia balcão pequenininho pra anão também? Com certeza, porque na família Pimpolini, Alameda Santos sem número, não tem distinção, não tem preconceito. O anão comia. E você sabe que muita gente, viu, Domingo? Assim, o anão comia. O anão comia, porque tinha um balcãozinho. Mas, e foi come, daí pô, que se inspiraram naquele jantar japonês que se come sentado no chão. É a partir da família Pimpolini. Alameda Santos sem número. Ai, ai, estamos abrindo uma rede agora pro mano. Sensacional. Que vai em Maresias. Muito obrigado, aí é o Benjamin. Exatamente, então vai ter uma rede lá em Ubatuba. Você de Maresias, Riviera, visite a família Pimpolini. Em Ubatuba? É do lado, velho. Oh, avenida do... Pra comer à noite, Robert, mano, avenida falar... do centro sem número. Robertinho, e por falar em vôlei... Tá. É, tem também aquela futebol de anão? Com certeza. E é muito bacana, viu? Que eles ficam enterradinho. Parece um pimbolim de vôlei. A bola pinga na cabeça, bate na rede, exclamação, fala, Domingo. Aí o Brasil feminino fez mais um gol aqui, ó. Nossa, 3-0 contra a China. O Fernando do YouTube, cover lá, mandou aqui dizendo o seguinte: a partir dos 7 anos de idade, original crianças já é ruim, podem ir no passageiro. Ah. É por idade, não por tamanho. Por idade, nem por tamanho, nem por peso. Olha, mas com 7 anos indo passageiro, duvido. 7 anos. Duvido. Você duvida, que... o cara tá falando aqui, quem é? O Patrício mandou um WhatsApp agora pra mim, que ele tem um amigo que se veste de bebê, lembra? Sete anos amigo da criança. Lembra que o Patrício contou que ele tinha um amigo velho que se vestia de bebê e tal. Isso é verdade, isso, mandou... gente, isso é muito sério. Eu não tô brincando. Isso é sério. Essa história é verdade. E o Patrício me ligou agora que o cara... E o Patrício me ligou, mandou um WhatsApp agora dizendo que esse amigo dele vai no cadeirão também. Olha o Motinho ali. Olha o Motinho. Ó, Motinho. Aparecendo lá no 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Ô, Mota, assim, nós estamos vendo você através da transmissão online. Onde você está, Motinho? Não tá. Assim. Motinha não tá, não tá. Ah, mas não tá saindo aí. Não tá, Motinha não quando tá. Quando eu vejo cara, essa cara de bunda do Silvano, eu imagino. Vocês que são fascistas. Se fosse um hétero, estaria funcionando. Bom, isso é culto. Ô, seu Bento. Boa, Silvano. Vamos ao tricolor. Mas você ia falar dessa do bebê, do homem criança? O Patrício mandou que esse amigo dele, às vezes, sim, quando ele tem esses negócios de vestir de bebê, ele tem um cadeirão no carro. Não, mas essa história que ele me contou é verdade. Patrício? Não, o cara tinha um berço. De bebê? E não, tem babá. O cara tinha um berço e babá. É babá. Sério. É sério, babá é legal, sério. Eu falei ele, não acredito. Berço, tinha um berço, é um berço grande, porque o cara era grande. E se ficava só de fraldinha. O cara mandou fazer. Se vestia de criança, mandou fazer. E um eu berço. Pode falar? Não, não existe isso. Juro. É sério. Eu não acredito. Gente, juro é sério por Deus. Isso. E eu vou te contar uma coisa mais nojenta. É. O cara faz cocô na fralda e a babá troca. Ah, para, Benjamin. Não, não é possível. Olha, você quer ver uma coisa? Por exemplo. Tô falando pra você. Essa é uma história de um amigo do Patrício conhecido nosso. Tô contando, juro por Deus. Mas olha só aqui, olha. Homem de 29 anos usa fraldas e dorme em berço como um bebê gigante. É verdade. Essa matéria. Isso aqui é verdade. Isso aqui quem que é a mãe dele, o Laerte, lá o cartunista? É um link do jornal Extra, do Rio de Janeiro, é sério. Olha aqui, Stanley Thornton, de 29 anos, levanta todos os dias de manhã e vai trabalhar como qualquer pessoa comum. A vida dele poderia até ser considerada normal se não fossem alguns detalhes. Quando está em casa, ele usa fraldas, chupa chupeta e passa o tempo livre brincando com Lego. Quando ele tem sono, coloca o pijama de pinguins e corre pro berço gigante. Aqui, ó. É verdade, tá vendo? Olha, isso é um distúrbio. Ah, não dá, né, gente? O cara é louco. Um dia os caras foram na Ana Maria Braga. Nossa, três caras. Problema sério aí. Os caras se, cara se vestem de bebê. Mental, velho. O Patrício tem um amigo que se veste de mulher, que outro dia ele foi na casa dele jantar. Aí é outra coisa, é travesti. De Branca de Neve. Não, de Branca de Neve. Crossdresser. Não é o quê? E, ó, o Laerte, cartunista, é crossdresser. É que o Patrício é tão louco. Você faria isso, Domingo? Se com ele. Louco. Se vestir de senhora? Você tá louco. Traveco, mas não é gay, não. Tal. Ô, seu Bento, não é gay, só se veste de mulher. Exatamente. Ah, não, é. Mas não pega homem, não, Bruno. Não é o mesmo cara que se veste de bebê? Tão louco, o mundo tá o que acabando, se veste de Branca de Neve? É o mesmo. É o mesmo. O mundo só tá que ele tem o um momento velho. Dele Branca de Neve, ele tem o um momento dele bebê. É verdade. O cara, nesse aí que você falou. O cara fala com a voz fina, não é isso aí que você falou? Que ele. Coisa fina. Não, ele. E esse ele, que fica não, faz coisa de criancinha. Faz o Gugu Dadá também? Não. Esse que se veste de bebê, ele fica tipo o Gugu Dadá. Faz Gugu Dadá e tudo. Não. Fala errado, tudo. Não, é um absurdo, né? Babá. É sério. Aqui, isso. Lá, vida, velho. Olha, não, eu sei, eu vou te falar mais. O mundo cara. Tá terminando, velho. Hã? Olha a falta de apresentar uma mulher pra um cara desse. Quando falaram que ia acabar em 2012, tinha que acabar mesmo. É que parece que é brincadeira, parece que é mentira, porque tudo é com o Patrício. A mesma coruja. A mesma coruja que é maior que o Oscar, que ele viu. Tem uma envergadura de 2 metros. Era o Dida. Abria a coruja, era um pterodáctilo. Pior que ele falou que é verdade isso aí. Você sabe não, que mas é. Isso aí é outra ele coisa. Aí é uma viagem dele. Mas o que eu tô te falando é assim, que tudo lá. Acontece com o Patrício. Não, mas esse do homem bebê é verdade. E aí eu quero te falar o seguinte. O mais louco é só uma madeira. E o mais louco é o Patrício contando que o cara veio lá de Branca de Neve. Isso é pra vender notícia, só. E o Patrício falou que o cara veio lá de Branca de Neve na casa dele. Eu falei, e aí, Patrício? E aí, meu? Eu falei, normal. O cara aceitar lá ficou com normal. Ele falou, conversa normal. O cara tá de Branca de Neve. O que eu faço o quê? Tá jantando normal. Conversa de. Normal. Que conversa de louco. Tá vestido de Branca de Neve. É como se tivesse um cara aqui fazendo estádio vestido de Branca de Neve. Meu, vocês estão tudo louco, hein, meu? O programa aqui de manhã, por exemplo, foi feito com o Bernardo vestido de Mulher Maravilha. Eu pagava, juro que eu pagava. pra ver um cara chegar de Branca de Neve na casa do Domênico, sentar pra jantar com o Domênico. Olha, tinha câmera escondida. Ia dar mais acesso que final de Big Brother. Ele não ia receber a pessoa. E o Domênico conversando com ele. Aí, Leninho, porra, Leninho, e o Palmeiras, Leninho. O cara é meu, porra. O que vai fazer? Cara, seria... Se o tesão do cara é se vestir de Branca de Neve... De imaginar a cena já dá vontade de rir, velho. Mas eu ia ficar rindo o tempo inteiro. Você ia quebrar a cara do cara. Você é chucro. Você é chucro. Você já deu o cara entrar em campo. Olha, mas vamos lá. Vamos às manchetes do estádio 97. Tricolor. Tricolor, fala aí. Como seria o teu pai, a reação do teu pai, Dodô, se um cara chegar de Branca de Neve pra sentar... Cara, se morrer de rir, vai fazer... Não, ele apresentando pro pai dele. Isso aqui é um brother meu. Um brother meu. Amigo... Pai, eu lembro do Carlão, pai, olha o que ele virou. Carlão Motora. Olha o que ele virou. Olha o que ele virou. É que você que é um ouvinte novo do Estádio 97 não sabe. Tem muitas coisas do passado, das aventuras de... Não, mas você vai saber ano que vem. Vai saber o ano que vem. É. Ano que vem. É. Boa. Ô, Sombra, olha só, amanhã tem estreia 19h30 no Morumbi. Sim. Atlético Mineiro, Bufarini confirmadíssimo, lateral direita. Né, Chaves no ataque. Isso. Chaves. O único desânimo que eu tenho que dar essa notícia é que o Wesley será o armador. Né? Então é meio doído pra vocês. Eu sei, eu posso falar com propriedade. Né? Então. Nossa, coitado, meus pêsames, Sombra, desculpa. Isso aí, viu? Wesley tem outro armador, não. Tem não, outro não. Lá, Sombra? Eu tô falando que o mundo tá acabando, vocês não estão acreditando, velho. Não tem outro lá. Não tem. Vocês falam do cara de Branca de Neve, isso aqui é pior. Sobre... Olha, eu acho que, por exemplo... E sobre... O Bastos funcionaria melhor nessa situação, mas o técnico, o Bausa, ele pensa diferente, né? Então, aí sobre técnico, Sombra, assim, sem pistas, hein? Olha, tem alguma pista? Hoje o Benja deu uma dica, não é uma dica, eu? Porque não é uma informação. O Benja hoje, ele soltou uma ideia, ele deu uma ideia, que no momento eu falei assim, e depois você fala assim, porque é o seguinte, cara, técnico brasileiro, dizem aí que o Leco quer técnico brasileiro, diz que muita gente da direção quer um estrangeiro e que o Leco quer um brasileiro, então vamos lá. Ontem, seu Bento, eu fiz uma enquete no meu Twitter. Eu vi lá. Eu botei lá, qual técnico brasileiro você gostaria? Aí botei lá, vai. As opções, do que tem aí viável, tá desempregado, sei lá. Tá Abel Braga, Vanderlei Luxemburgo, Fernando Diniz, que tá treinando, sei lá, segunda divisão, sei lá onde tá. Eu vou te falar, assim, teve lá a votação, mas maior parte das pessoas falou assim, ó, me recuso a votar. Prefiro votar no nenhum, cara, vou vomitar, tenho nojo. Ou seja, os brasileiros, pelo menos os torcedores de São Paulo, estão desgostosos de imaginar um torcedor brasileiro dirigindo o tricolor. Porque você olha pra aí, não tem nada de relevante. Você fala, pô, que de relevante pode trazer Luxemburgo, Abel Braga? Mas me parece um pouco mais do mesmo, igual, sabe aquela coisa média? Aquela coisa média? O discurso de sempre... O esqueminha de sempre. A mesma história. Aquela água com açúcar comum. O nosso feijão com arroz do dia a dia. Não é algo que se destaque. Aí o Ben já deu uma ideia. Por que não o Rogério Ceni? Pra janeiro. Pintado agora, levando até o fim do ano. Do jeito que der. E o Rogério a partir de janeiro. Eu vou ser sincero pra vocês, cara. Pra ter aí mais do mesmo, eu prefiro apostar numa coisa nova, numa novidade, que vai ter um suporte do torcedor fantástico. Até a página 2, né, Sombra? Uma dessas começa a levar ferro. Não, concordo com você. Né? É verdade, tem esse contra. Mas às vezes quando o time começa a levar ferro e você tem um Rogério Ceni no banco, às vezes pode ser que seja mais fácil o torcedor castigar quem tá no campo do que quem tá no banco. Né? Você sabe como que é o negócio. Que aí eu falo, às vezes eu falo assim, não, se o Rogério tá lá e o time não tá jogando bem, é porque o jogador não tá obedecendo o que o Rogério tá mandando. Tô te falando como uma hipótese do que possa vir amanhã. Muito torcedor de São Paulo fala, pô, queria o Cudê lá, o Eduardo Cudê, que é o treinador do Rosário Central. Uhum. Você sabe que é o primeiro time que o Eduardo Cudê defendeu e treina? É o Rosário Central. O São Paulo tava atrás daquele Rueda também, né, o do Atlético Nacional. Não sei se tava, viu, mano? Muita gente fala aí, tava, foi só um nome jogado ao vento. Que é um técnico experiente e tem o seu mérito, né? Uhum. Montou um belo time do Atlético Nacional. Mas, ô, seu Bento, Então tem muito torcedor que só fala assim, não, eu gostaria do Cudê. O primeiro time do Cudê é o Rosário Central. O Cudê de quem? Que joga bem. Tá bem. Primeiro time do cara. O Roger, o primeiro time não é o Grêmio? É, verdade. Ué, cara, então às vezes tem certas coisas que eu falo assim, entre aquilo que eu já sei e o que vem, talvez seja melhor a novidade. E pra ser novidade, prefiro que não seja um Fernando Diniz. Prefiro que seja já um Rogério Ceni, que tenha um suporte. Você não pode ficar com a cara do Diniz, né? Alô. Ah, esses negócios de ficar trocando bola na defesa, eu acho muito fanfarronice, cara. Eu não... Mas aqui, acho que não vão queimar o Rogério logo? Mota, tudo na vida tem um risco. Tem um risco, é verdade. Ué, pode dar... Acho que é muito cedo colocar o Rogério. É nada, meu. Que cedo, o cara parou agora. Botar o Rogério sempre será um risco. Ele sendo novo ou velho, sempre são um risco. Porque você garante que se o Tite amanhã vestir a camisa do São Paulo, o São Paulo vai ganhar tudo? Não. Ninguém garante nada, porque o futebol não é mais um. Um mais um. Alô. Um mais um. Alô. Mas, ô Sombra, o Rogério Ceni no cargo de treinador de São Paulo, eu acho que ele tem mais a perder do que a ganhar. O Rogério é um cara extremamente vitorioso, talvez seja o jogador mais vitorioso da história de São Paulo. Mano, é um cara tem que razão, é um cara que acabou de parar. É um cara que talvez esteja ainda cru pra assumir uma responsabilidade como essa. Tudo bem, eu entendo. Não, eu entendo o que vocês estão falando. Seria uma opção viável, porque a torcida inicialmente daria um tempo. Mas, sabe, já vimos aí, por exemplo, o Falcão foi um ídolo no Inter. Aliás, foi não, Porque o ídolo, a menos que ele tenha morrido, ele ainda continua sendo. Tá sendo cobrado, entendeu? O Zico, quando participou da administração do Flamengo, foi um cara extremamente cobrado. E muitas vezes ele acaba pegando raiva do clube por atitudes irracionais que o torcedor tem. Porque o torcedor é muito passional. É quarta e domingo, né? Quem tem que escolher isso e saber isso é ele. É o Rogério. Lógico. Então, mas às vezes ele acaba indo no calor da emoção. Fala dele. O melhor opção é o Rogério Ceni. A torcida ia abraçar ele. Eu vou falar por quê. Olha, ninguém conhece São Paulo melhor que esse cara. Ponto. O cara tem moral. 20 anos de São Paulo, deixa eu falar algo pra você, vai. Mas ele tem conhecimento técnico pra isso? Cara, quantas vezes, aí sabe aí, vai, quantas vezes quem mexia no time era o Rogério? Essas preleções, quem é que dava? Aquela parte motivacional, quantas vezes você viu o Rogério falando, bababá? Ah, ele nunca foi treinador. Pô, foi 20 anos que o cara passou por 200 treinadores. E o cara vai fazer uma escola, uma faculdade, vai na GV fazer curso de treinador? Não é isso, mas a coisa manda quando ele vira a chavinha, né, Beijo? Quando ele sai do gramado, gente, ali como jogador, vai pra beira do gramado de frente. Gente, tudo na vida tem um risco. Não, mas eu acho que esse risco não valeria a pena correr agora. Aí quem tem que saber é ele. Mas não é agora. Por que não é agora? O cara parou agora, tá na adrenalina, conhece. Em termos de marketing, tá, pessoal, pode ser do cacete, porque faz uma camisa lá de treinador, é o único clube do mundo que vai ter uma camisa de treinador sendo vendida. Nossa, eu trabalho o Rogério, faz uma trabalhinha em janeiro. Deixaria o Pintado até dezembro. Ele é brother do Pintado. O Rogério adora o Pintado. Os dois são amigos pra caramba. Vai lá acertando, vai lá conversando. O Rogério vai vendo isso, vendo aquilo. Vai preparando o time pra janeiro. Ah, meu amigo, você tá louco. Eu traria. Mas esses caras aí. Eu traria como primeira opção o Abelão. Abelão? Abelão. Olha, veja bem. Se o Leco quiser uma margem de segurança, tipo assim, olha, ok, vou lá trazer o Abelão, beleza, né? Tem o seu currículo, etc. Eu, pra ser sincero, cara, eu não vejo virtude nenhuma nesses treinadores brasileiros, à exceção do Tite, que se destaca. Acho até que o Mano Menezes é um bom treinador, mas eu, sinceramente, não vejo nada demais nesses treinadores brasileiros. Não, o Cuca eu gosto, mas você tá empregado. Tá quase chorando, não, mas Cuca... O Cuca, sim, é verdade. Olha, o Tite e o Cuca eu acho bom treinador. Quarentinho. Bom treinador. Quantos jogos o Cuca perdeu no começo do Palmeiras? 5 ou 6, não foi? Então. Mas sabe que todas as vezes ele faz isso, então, o Beijão? O Atlético também. Mas o Cuca eu acho um bom técnico. Esse, de fato, eu acho um bom técnico. Acho melhor do que essa leva que estão aí. Agora, eu sinceramente, como me manifestei através de texto e falando aqui, eu prefiro um técnico estrangeiro. Rogério Ceni ou Luxemburgo hoje? Quem você prefere? Acho, pra mim, Luxemburgo acabou. Rogério Ceni ou Abelão hoje? Pra mim, acabei de Rogério Ceni ou Fernando Diniz? Não, nem brinca. Rogério Ceni ou Cudê? De quem? Vai vendo as opções. Aí você me perguntar se eu preferia o Marcelo Gallardo, treinador do River. O Roger Ceni nunca foi treinador, né? Então, uma aposta, né? É uma aposta. E aí? Ah, mas o Roger também não era, né? Ah, mas o Mano tem razão, o risco é maior, hein? O Zidane era? Ó, por exemplo. Parabéns, Mano. Um jogador que o São Paulo... Ele foi ídolo no São Paulo. Sim, mas se tiver um prejuízo, ele tem que analisar isso. fugiu o nome dele, é o quarto zagueiro lá, o que virou treinador. Dario Pereira? Dario Pereira. Dario Pereira é um ídolo do São Paulo. Virou treinador. Mas não é Rogério Ceni. Como ídolo, não é Rogério. Não, não, mas eu tô dizendo, ele era um ídolo do São Paulo. É, mas assim, lógico, ele virou treinador e sim, ele acabou não acontecendo. Mas eu consigo, mas assim, é mais fácil você dissociar Dario Pereira como treinador e jogador treinador é mais fácil, porque o Dario Pereira foi ser treinador do São Paulo, acho que 8 anos depois que ele se aposentou. Tá, e o Dario Pereira, que para mim foi o melhor zagueiro que eu já vi jogar com a camisa do São Paulo, um dos melhores que eu já vi jogar no futebol, o Dario Pereira, ele foi um ídolo do tricolor. Mas ele não está no patamar de ídolo que está o Rogério Ceni. O Rogério Ceni é uma coisa... Mas foi um exemplo, é isso que eu quis dizer. É. Não aconteceu. Quem tem mais a perder dirigindo um time para manchar uma história é muito mais o Rogério. Rogério, exatamente. Muito mais o Rogério. Gente, concordo. Tudo na vida tem um risco. Mas o cara isso tá se o Rogério topar... Bela frase é essa, hein? Ah, ué, mas é verdade, você não quer risco, fica lá, vai com o mano lá no pesque lá. O cara passou, não sei, eu acho. E só pra lembrar, Dodô, honestamente, o Rogério não aceitaria, sabe por quê, Bernardo? A última entrevista que o Rogério Ceni me deu, ele fala, não é eu, ele, palavra dele. É dirigente, não um treinador, né? Não. Meu sonho é ser treinador do São Paulo, campeão da Libertadores. Tá lá. Ah, então você falou. Ele falou pra mim no áudio. Eu, antes dele falar pra você, eu imaginava que o Rogério não iria. Não, que ele quer. Sabe por quê, Sombra? Sabe por quê? É adrenalina, tá no sangue. Mas não é, eu sei, mas eu achei que. Eu achava que não. Agora que ele falou isso aí, já mudou. Pronto, olha, eu concordo com o que o Mano disse, que assim, uma coisa é você acompanhar do ponto de vista de jogador o trabalho de um técnico. E outra coisa é você ser técnico e ter que tomar decisões na hora, à beira do gramado e no dia a dia. Lógico que é totalmente diferente. Mas se eu tenho que escolher alguém para fazer isso e que seja novo, eu gostaria de ter uma pessoa que é inteligente e soube, durante mais de 20 anos de carreira, observar grandes técnicos. Porque um cara que nem o Rogério, ou qualquer outro grande jogador com QI acima da média, ou um bom QI, quando ele está lá ainda vivendo a situação de jogo, o cara começa também a olhar com um outro olhar, absorver mais a informação para ele poder aplicar futuramente numa hipotética carreira de técnico. Então, assim... O Zete não virou, né? O Zete não virou. É, você tem alguns... Ou o Evair, que era do Palmeiras. Tem o Antônio Carlos, que é horrível, que foi. Mas tem aqueles que viraram. E tem os que viraram. O Ziane lá no Real Madrileño. Zidane. É, o Zidane da vida, mas também com aquele time. Mas tem muito nego que pegou aquele time e não fez, o Vanderlei. É. O Vanderlei pegou Real, o Guardiola, tempo, o Guardiola, né? De pegar o Barcelona, só tinha dirigido a base lá, os times de base do Barcelona. Mas acontece de um cara que não é conhecido e virar. O Mário Sérgio era comentarista da Bandeirantes, no dia seguinte foi ser técnico do Corinthians. Não, tudo bem, mas aí não virou. Ele fez uma boa campanha, mas não virou como técnico. É, em lugar nenhum, não, virou assim, falando um grande assim, não, treinador. Não, esquece o depois, tô falando. Na hora, ele era comentarista. Que time ele tinha dirigido? O Falcão também era comentarista. Assumiu o Corinthians, o Dunga. Falcão, Dunga. Agora, também estamos falando de vários nomes, gente. Que parece que você fala do Falcão. Cara, também, assim, que tem de melhor que o Falcão também no mercado? Não tem. Não tem nada, né? Para o Inter, o Abelão seria o nome, né? Ó. Que foi demitido lá recentemente. Mas ele tem uma história. Desgastado. Você era a favor de voltar o Leão, por exemplo? Não, ou então o Paulo Autuori? Para, não. Não, no momento não. No momento não. Se você tivesse o Paulo Autuori, tudo bem, mas pra mim, assim, tudo igual. Ó, você vai preparando. Autuori, o cara tem 5 meses pra se preparar, o pintado tá aí. Assume o time no começo do ano, pega o Campeonato Paulista pela frente. Vai jogar São Paulo e Flor da Penha, vai ter 200 mil caras no Morumbi. Eu não conheço esse time, né? Pô, e eu ainda botaria, digo mais, o Lugano de auxiliar técnico. É. Bom, isso vai... Psicologicamente... É isso que Lugano, eu ia falar aqui, viu? O Lugano viu? E o Rogério tava esperando. Também, ó. Ô, vô Mauro, são, fala. Boa noite. São U e Calça. Ó, colocaria ele de técnico já? Quando eu fui conselheiro em 78... Você foi conselheiro de São Paulo, vô Mauro? Foi. Eu era suplente do suplente. É. Aí morreu os dois em treino. Morreu ou você mandou matar? Não, morreu. E no dia seguinte foi eleição, eu fiquei um dia. Um dia? É. Aí entrei na piscina, não tinha carteirinha. Viu? Põe o Lugano já. Põe ele. Ele já treina já. E aí ele já é pro... Ó, só uma coisinha aqui. Essa é pro Mota. O que é um pontinho rosa em cima de um pontinho verde? A mangueira. Não, é um molho rosé na salada. Boa, amor Mauro. Mas é isso aí, você é torcedor de São Paulo. Você gostaria do Rogério Ceni como técnico de São Paulo? Isso não é uma informação, isso foi uma ideia lançada pelo Benjamin. E aí, o que vocês acham? Deem aí a sua... manda o seu recado. Também, olha, você pode participar via WhatsApp, telefone 94-353-0150. Não é isso aí, seu Bento? É isso mesmo. Que mais? Só isso? Vamos ao Santos agora. Então vamos ao Santos. Fala aí, Zé. Aê, bando de trouxa, vai, duvida mesmo. Que isso, juiz? Peraí, eu tô jogando. Não fez nada pra esse trouxa. Eu tô jogando aí. Online aqui, ô, seu louco. Online o Catso. Cadê o online aí? Ah, tô já tirei. Online, perdi. Vai pro inferno, você. Eu jogo dama online. Seu trouxa. Oh. Mas, ô, Zedão. Vamos lá, vamos olha lá. Olha pra mim aqui. Tô olhando já, o aí. Trouxa. Passar a escalação do chamando peixe hoje. Trouxa, mano. Não, você já assistiu já o Harry Potter? Trouxa são pessoas normais. Assisti, não quero que você não dirija a palavra pra mim, não, hein? Ah, tá? Desculpa aí, ô. Desculpa o Catso. Sou tonto. Você é moleque. Tonto? Ó. Não, nós. Oi. Santos Flamengo hoje jogão lá em Cuiabá, 21h45. É o mano do Santos, né? É. Mas vamos aqui a escalação. Vamos lá, vamos lá. Temos o Vanderlei. Ótimo. É, ótimo! Vitor Ferraz. Ele não falou ainda. Oi, pera aí, pô. Vai. Vitor Ferraz. Ótimo. Luiz muito Felipe. Bom isso aí, pô. Gustavo melhor Henrique. Que os outros. Caju. Paga o pau, porco. Renato. Meu Deus. Ó, oh, Renato. Deus. Pera aí, fala de novo. Fala com gosto. Renato. Que isso? É o volante, coisa que vocês não têm, seu trouxa. Vai. Ah, chama de nossa, trouxa. Oi? Que idiota, velho. Tirando o Citadino é ótimo. Jean Mota. Jean Mota. Aqui, ó. Jean Mota. Isso é ótimo. O Jean Mota é o meia. É, mas eu trocaria esse sobrenome dele. É. É meio zica. Evidente, né? Evidente. Aí mas também... é ótimo. Eu não vi jogar ainda, mas é ótimo. Guspino Mota. Vitor Bueno. Ah, o artilheiro do Brasileirão. Copete. Copete, que colombiano, hein? E na frente o Rodrigo. Ótimo, esse é ótimo. Isso aí. Tá bem desfalcado o Santos, hein? Tá. Evidente, evidente. Hoje é um jogo que o Santos casa enfrenta o Flamengo. É. É jogo de que foi vendido pra empresário. O Flamengo vai jogar em casa. É, mas isso aí dúvida. É coisa é da CBF, né? Porque viu que o Santos ia ganhar. E o Santos nossa, tá todo desfalcado, compraram, hein, mano? O Santos que vendeu o João Mando? Ah, comprou. Eles venderam, e aí, se informa aí, o CBF jornalista. Também contratou, viu, mano? Se informa aí, o jornalista. Cara, pra machucar o Ricardo Oliveira. Eu vou fazer a denúncia aqui, hein? O Lucas Lima não joga? Tá, ele tá lesionado. Não. Lesionado. O Vitor Bueno é melhor que ele. Não joga o Ricardo Oliveira, não vai jogar o Zeca. É, olha, o Flamengo tem tudo pra hoje subir na tabela, hein? O Gabigol que tá na seleção também. Não vai jogar ninguém e o Santos pega e vende um jogo contra o Flamengo na Arena Pantanal, que vai ter 1 milhão de torcedor do Flamengo. Ou seja, no Brasileirão... 1 milhão e 50. Ou seja, no Brasileirão, o Santos joga o Flamengo 2 vezes fora de casa. É verdade. É, mas o Santos falcado na Arena Pantanal, quantos Flamengo... A culpa é deles, quantos Santos. Lógico. Quanto você acha que do estádio que vai ser da torcida do Flamengo hoje? 90%. 90%. 95. Tá louco? 95. Isso é, 95 olha, se não for se a venda foi assim, leva quem comprar primeiro, mas é que eu acho que não, acho que eles dedicam pelo menos um setor com entrada diferenciada, capaz de dar uns 75% aí. É mais, Sombra, porque esse acho jogo... Vai dar 98%. Esse jogo estrategicamente foi levado pra lá justamente pelo número de torcedores do Flamengo. Levaram aí justamente pelo número de torcedores que o Flamengo vai colocar. Mas aí você sabe como é o estádio lá? Ele é meio quadrado, né? Uhum. Então você precisa ver se de repente não dá pra dividir um setor lá só. Às vezes você é obrigado a fazer, que nem lá no Pacaembu, você não tem como ficar dividindo o tobogã. Aí você tem que dar o tobogã todo pra um adversário, por exemplo. Mas já viu o tobogã dividido? Você falou o estádio. É quase impossível, mas eu já vi. Não, mas essa é uma coisa de índio, né? É. Dividir o tobogã é coisa mais cretina. O estádio é meio quadrado. Por que não faz igual os americanos um estádio em 8? Um estádio... Como estádio em 8? Ah. Em 8 você tá bem, meu? Você quer fazer uma elipse? É, você não foi bem, meu. Tipo... Um estádio em 8? Pô, devia fazer um estádio tipo Silverstone, sabe? Várias curvas, sei. Retas e... Seria legal. Baita ideia, meu. Acho ótimo. Vendo o cara correr em linha reta, é. Ele vai... Não é ótimo, parabéns. Eita, nós. São notícias do Santos aqui no Estádio 97, oferecimento do Extra. Você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra é Gol. Você merece abrir o placar com o Extra é Gol. O Extra é Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer. E segura o coração, viu? Hoje é dia de jogo, jogo dos bons. Dia de encontrar os amigos, a família, tomar Itaipava bem gelada e ver seu time dar show de bola na TV. Os craques do gramado vão entrar em campo para a rodada do campeonato. Mas e você? Pois é, é hora de organizar a torcida. E para isso não pode faltar Itaipava. O Extra Gol tem as melhores ofertas para você curtir o futebol com seus amigos. Porque você sabe, quando o assunto é futebol, amigos, família e Itaipava, o Extra é o dono da bola. Você entra com a Itaipava e eles com o pé quente. Você merece reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol. Mas lembre-se, hein, bebê? Só com moderação. Beber só com moderação, perfeitamente, seu Bento. Vamos lá, continuando com as manchetes do Estádio 97. Corinthians. Fala dos coisos. Fala das coisas. Dos coisos. Vamos lá, vamos falar do líder, velho. Vamos falar do líder. Coiso. Vai, Corinthians. Hoje é isso. Você tem que fazer quando a senhora tiver que falar com as suas amigas. Ah, o juiz. E hoje é Globorinthians, né? 21h45. Fazer o quê? Globorinthians. É o time que mais recebe, é o time que tá sendo mais explorado. Certo. O uso da imagem é isso aí, cara. Tem umas mudanças aqui, mas duas mudanças, na verdade. Vamos lá, Cássio é o goleiro hoje. Sim. Fagner, Iago, Balbuena e Wendel. Sim, aí até Bruno é Henrique, normal. Que é despedida hoje, hein? Bruno Henrique. Ele fechou? Fechou. É, tá. Bruno Henrique já tá certo aí, vai pro Torino. Pra ele foi bom. E aí vai embora, vai pro Torino, deve dar tchau hoje. Aí não vai fazer falta não, qual que é o valor? É. Tchau, é 4 milhões. O cara não também falou. Seja feliz. Não é um cabeça de bagre. Não é cabeça de bagre. Não, ele tá em bom momento, mas eu acho fraco. O cara começa a jogar bem e vai embora. Aí vamos aí, continuando. Tem Elias, Giovanni Augusto e Marquinhos Gabriel. Na frente, Romero e Luca, que ganhou a vaga de um André. Então, Bento, todo mundo ganha a vaga do André, já percebeu? Não, mas pra falar a verdade aí, eu acho que desses jogadores que disputavam a posição aí, Luca, Luciano, Danilo e André, eu acho que o Luca é o cara mais convincente. É o cara mais convincente. Acho que é aquele cara que a torcida pode esperar um algo a mais. Ele bate bem na bola, mano, de esquerda, direita. É um cara que... Até a lesão dele, ele tava jogando muita bola. Aí acabou se lesionando, aí tem aquele período de readaptação e tudo mais. Mas eu vejo hoje, dentro desse elenco do Corinthians, o Luca como o cara mais participativo para fazer aquela frente junto com o Romero. Eu acho que é bacana assim a escalação. Eu talvez aí só daria uma possibilidade, talvez, pro Marlone entrar no lugar do Giovanni Augusto, porque o Giovanni Augusto é um cara que tá realmente muito abaixo do que se espera dele. É um cara que eu acho que tá destoando em certos momentos aí, em alguns jogos, parece que o cara tá desligado. Mas é isso aí, Bento. Com relação à escalação do Corinthians, o Corinthians ele vai com praticamente força máxima hoje. E é o que tem pra hoje, Benjamin. Vamos pegar o Atlético Paranaense lá, jogo difícil, mas o Corinthians vai ganhar. De 2 ou 3. Não sei se ganha de 2 ou 3, mas eu também vai ganhar. Mano, só um detalhe aqui. Não sei se 2 ou 3, mas eu também acho que o Corinthians ganha. Ô, Benjamin, é que tá, entendeu? O Corinthians de novo, ganhando por baixo dos panos aí o campeonato, entendeu? Cala a boca, seu babaca. Ó. Eu falo pra você não ganhou. Peraí, não, deixa eu falar, pô. Ah, seu escroto. Você quer o Sono. Pra falar bobagem, por que convocaram o goleiro do Paranaense bem contra o Corinthians? Ah, isso é um absurdo. Isso aí é pra beneficiar o Corinthians, eu falo mesmo. Olha, então, alguns palmeirenses disseram isso, porque convocaram. Eu não sou palmeirense, não me xinga, então, não, rapaz. Eu, palmeirense, não, porque tá alguns palmeirenses, inclusive, mandaram isso pra mim. Eu falei, então vocês esqueceram de dar uma olhada na tabela, porque na 20ª rodada, se eu não me engano, é Palmeiras também contra o Atlético Paranaense. E o Santos? Agora, já, primeiro turno, a virada de turno. Então, na 20ª rodada. Então, os caras começam com esse papinho aí. Não, porque os caras... porque convocaram o goleiro lá do Atlético Paranaense, porque o Corinthians vai pegar o Atlético Paranaense agora. O goleiro joga sem o goleiro pois também. Então, os caras começam com... Mas quem tá falando isso? Ah, primeiro que esse cretino aí. Idiota, eu não tô na cartão, não, Sônia. Esse aqui é um cretino. Cadê o juiz aí, ô? Você é um jornalistinho enrustido que não tem nada de jornalista. A gente ainda perde tempo do programa pra dar voz aí pra esse imbecil. É boa, mano. Que é isso? Mal negócio é isso mesmo. Eu tô jogando na bomboneira aqui, sem escudo. Graças ao bom Deus, o Corinthians vai vencer hoje, vai permanecer na liderança do Campeonato Brasileiro, porque o Corinthians é o time mais merecedor aqui do Brasil. Não, senhor. Em termos... Aí, ó, defende agora. Aí eu discordo. Tá vendo? Deixa falar pra falar isso. É. O Corinthians é o time que merece estar na liderança. Estamos recebendo aqui um estranho no ninho. Ele que ganhou o direito de ser aqui estranho no ninho na roleta do Estádio 97. Participou da roleta do Estádio 97. Seja bem-vindo. É o Rui Fernando Parreira, empresário e ator. Boa noite, amigons. E aí? Aê! E aí, ator? Beleza, cara? Beleza, queria falar primeiramente que eu sou fã de todos aqui. Sou ouvinte da Energia 97 há mais ou menos uns 15 anos. Fui na Spirit of London quando era lá na Moca ainda. Nossa, espaço lá no Ferrovia. Lá no Espaço Ferrovia. Espaço Ferrovia, é isso aí. E hoje é nós, Azedão! Aê, bando de trouxa! Por que é nós hoje? Você que parece o John Travolta lá no embalo sábado à noite? Pergunta, dando em cima do ouvinte, gostosa. Deixa eu te falar um negócio pra você. Você é ator? Eu faço Wolf Maia aqui do lado. Do Frei Caneca. Ah, do Frei Caneca. Faz Wolf Maia, né, menina? Quanto tempo você faz o curso? Ele vou no show do Rudy Landotti lá na... Do Solestre, Rudy Landotti. Quanto tempo você faz o curso? Eu tô no M3, eu parei, tranquei, agora falta um ano e meio pra... Mas treinar. O M3 é o quê? Não, é fase, né? É tipo faixa branca, é isso? É, mais ou menos isso. Ah, faixa branca. Faz M3 um é diálogo aí que você fez lá no... Faz um dia, um monólogo, Benjamin. Não sei, a gente faz muita cena, vamos fazer, produz muita cena. Por exemplo, você já interpretou homossexual, por exemplo? Não, não. Não? Ainda não. Eu já interpretei, já fiz cena vestida de mulher, mas não homossexual. E bêbado você interpreta? Bêbado? É. A gente estuda o papel, né? Depois velho, gago, o que você faz? Sim, tudo que a gente vai interpretar, a gente estuda. Então e aí faz a gente faz fazer. Aí um que você estudou, vamos ver. Ele é ator... Lá, Benja, a gente faz muito. Lá a gente reproduz muita cena de novela, porque a gente estuda, né? Então eles pegam uma cena de novela, vai, da novela A Viagem. Então pega o Rudy, dá um beijo na boca do Rudy, o Rudy, olha, era... você podia fazer com a Domênica aquela cena da novela gay. A cena gay da novela. Verdade, essa verdade? Ô, John. É. Ô, John Travolta, mas faz aí, faz um pra gente ver. Safada. É, não, o que a gente fez lá até hoje são cenas... Olha, de... Então não lembro uma. Nós vamos tentar descolar uma cena. Tem que lembrar o script. Não, mas eu não tenho o texto. É, o improviso. Nós vamos descolar uma cena de novela. Nós vamos ouvir a cena. Não, vamos lá. Daqui a pouco. Sim. Nós vamos descolar uma cena de novela. Da Globo, né? Que você gosta mais pega da Globo. Pega do Herculano, que família. Mas é que lá, por ser uma escola acha, do Wolf, né? a gente... É, do Wolf, que vai pra lá já. Ele é ator, ouvinte e santista. Como você é aqui? John, quanto custa a mensalidade? Lá. No Wolf hoje está em torno de um barãozinho. Ou é permuta? Mas quantas não, vezes não tem permuta, não. Quantas vezes por semana? É, são duas vezes por semana, mas o que você estuda em casa, velho, você não precisa ir mais lá, porque você estuda todos os outros dias, porque é teatro, cinema e TV, né? Então você tem vários textos para. O curso é de quantas horas? O curso é forte? Peraí, começa. Começa às 6h30 da tarde, você fica até 11h30 lá. Olha o beijo. 6h30 o quê? Das 6h30 às 11h30. Porra, tudo isso? Sim. Mas sabe o que eu te perguntei? Quer virar ator agora? Você quer ser ator? Querer ser ator eu não quero. Ah. Mas eu... Mas você faz um bom São Paulino. Eu queria fazer o curso do Wolf Maia. Por quê? Queria fazer. Só tem esse horário, 6h30, 11h30? Não, tem a noite, de manhã e à tarde. Hã? Tem a noite, de manhã e à tarde. O Ben já tá podendo fazer um horário das 5 da manhã às 11 da manhã. Não, né? Tô perguntando. Não, eu queria fazer esse negócio do Wolf Maia. Mas você vai tirar foto também de longe, igual você faz na piscina, ou você vai entrar no curso? Deixa eu falar um negócio pra você. Esse é muita gente... Ah, com certeza. E você fica ali, no teatro e o Wolf vai... Mas é o Wolf que dá mesmo? Ou é terceiro? Não, o Wolf raramente, vez em quando, você vê ele lá pelos corredores e tal. Você já teve o curso particular com o Wolf? Já? Aí, porra, deixa eu vir, cacete. Tô perguntando. Tira esse cara do estúdio, Bar. Não. Fala aí, John. Não tive nenhum curso particular com o Wolf. Fala aí, John. Mas assim... Pega o WhatsApp dele. A escola, ela é muito difícil de se fazer. Às vezes o cara fala assim, o cara estuda e tal, porque todo mundo, tem aquele clichê que todo mundo fica, né? Quando eu vou te ver na Globo, eu falo, é só ir na Marginal Pinheiros ali. Ô, John, mas deixa eu perguntar um negócio pra você. Ele é ator? Deixa eu perguntar um negócio pra você. Lá, por exemplo, você fica no teatro, onde ele dá o curso e tal, e aí ele vai chamando as pessoas pro palco também, tem hora, vem aqui, vamos encenar... Tem isso? Não, zoando, lá é cara, assim. Não, espera só um minutinho. Pra você entrar... Tá zoando, cara. Pra você entrar no Wolf, você precisa fazer um teste antes de... Você vai lá que tem uma banca com três, quatro caras. Né? Não, nem todo mundo passa. Quando eu fiz, por exemplo, eu fiquei em terceiro lugar, eram 20 vagas, eu fiquei em terceiro lugar na fila de espera. Você é muito bom. Não, na espera, na fila de... Não, na fila de espera. Ficou na espera. E assim, ficou... Muita gente que não conseguiu. Mas no dia pra fazer, ô John, no dia pra fazer lá o curso, o teste, ele mandou você subir no palco fazer o quê? Ele não. O Wolf, você só passa a ter contato com o Wolf de aula mesmo a partir de 2 anos. Nossa, que ele participa da banca. Mas fora isso, são professores que estão lá. Então, mas aí o cara manda Para, Benjamin! Gente, é chato, cara. Por que é chato, deixa cara? Deixa o cara perguntar. O curso, velho. Entra lá no curso do Wolfmar. Chato. Entra lá, se quer fazer o curso, entra lá e vai procurar. Isso aqui é um programa de rádio. Já viu isso? Não para, deixa o cara perguntar. Pô, deixa eu perguntar. A Marília Gabriela ligou aqui. Eu quero falar do Santos. E é uma forma dele participar do programa, porque geralmente os caras vêm aqui e não conseguem falar, porra. Deixa o gênero tá contra você, velho. Ô, John. Mas deixa eu falar, aí no dia que você foi fazer o teste, o cara manda você fazer, então subiu no dia, você faz, você falou o quê lá? O que você encenou? Então, quando eu fui fazer o teste, eles falam pra você assim, tá todo mundo lá, eles falam, ó, você vai entrar, o bar deles lá, né? Ele fala assim, ó, você vai entrar lá na sala e vai improvisar, tanto com texto, você vai fazer uma cena qualquer que você coisa. Improvisa, qualquer coisa. O que você fez? Fala aí. Eu lembra? Entrei de cueca, ai, só de cueca. Ai, que gostoso! Entrou pelado, você vai falar. Não entrei pelado. Bom, agora a moça quer conversar, tá vendo? Você chegou e falou. É, pato, falho. Eu entrei de cueca e fiz uma cena como se eu estivesse fugindo do marido, alguma coisa assim. Mas de mulher, você era uma... Não, fugir do marido? É porque assim, o Wolf, o Wolf, ele tem um apartamento dentro da escola, que é uma reprodução como se fosse um estúdio da Globo. Então ele estava na sala desse apartamento e fala, tá os quatro jurados ali, e fala pra você, você vai entrar na frente deles e vai fazer uma cena, você improvisa. Uau! E aí improvisei, cara, você teve a moral de entrar de cueca na frente de todo mundo lá? De primeira? Eu falei, vamos, e ainda fiquei em terceiro, né? Se eu não entro de cueca, eu não tava lá. Fala assim. Você acha que a cueca fez diferença? É. Vamos fazer uma cena do Zé Celso aqui, meu Deus? Aliás, tem muita gente que gostaria de ser pior, dublador. Ele tem que fazer o curso, não tem? Sim, pra ser sim. Dublador, pra ser dublador, tem que ter de ator, né? Tem um curso específico, sim. Você acha que se eu for lá, falando sério, você acha que o Wolf Maia vai cobrar? Eu tenho que pagar um barão também? Você quer ganhar de graça? Tá dando carteirada no Wolf Maia, meu irmão. O Ben já conhece todo mundo, né? Eu não conheço o Wolf Maia. Mas sei lá, eu não queria pagar R$1.000, velho. Acho que ninguém lá queria pagar R$1.000. O que tem muito no Wolf... Eu posso chegar aqui todo dia e falar, olha, acabei de chegar no curso do Wolf, olha, legal pra caramba. Ah, chavazinho. E se o Ben já chegar presente, não tem aquela bolsa pra pessoas que não tem muita grana e tal. Chega lá e falar assim, olha... Não você tem... põe na rede social. Cota pra judeu desamparado. Ô, John, agora eu te perguntar agora pra você. Você tá fazendo essa parada aí de ser ator, curso do Wolf Maia, o caramba e tal. Deixa eu perguntar um negócio pra você. Ainda sim. Hoje, estádio 97... Se... Eu tenho um amigo meu, Tigano, Alexandre Tigano, que tá fazendo a novela da Record. É o Igor, o Tigano? É como se fosse, velho. Ele lembra. Ô, John, mas deixa eu perguntar um negócio pra você. Se você tá lá no palco, tá aquela, os alunos estão assim, e você tem que fazer uma cena, um beijo gay, tem a moral? Faço sem nenhum problema. Tem a moral de fazer até com porque, agora? Até por... Não. Por quê? O Wolf tá aqui. Ué, eu dirijo. Wolf, nada contra o Mota, mas... eu sabia que ele queria ele vai ganhar alguma coisa com isso? É que ele tem medo que o Mota tenha alguma coisa ruim na boca. Você é uma bichona, né? Só te falar uma coisa, Benja. O pessoal fala muito... Já conversa, Mota, só um minutinho. Ô, Benja, só te falar uma coisa. O pessoal fala muito sobre esse negócio. Ah, você beijaria o cara e tudo mais. Eu vou contar uma coisa rápida aqui. Tem uma menina na... O Wolf é um lugar de muita mulher bonita. E tem uma menina na nossa turma que ela é muito bonita. Inclusive, ela já faz alguma coisa na Gazeta. Opa. E tal. E ela é uma das meninas... Não. É a Mama Brusqueta? Então, ela é uma das meninas mais bonitas do Wolf. Ela chegou no Wolf, na parte de... Que você faz teatro, cinema e TV. Na parte de TV, normalmente você forma duplas pra fazer a cena. E você não sabe o que você vai contracenar. E ela chegou pra mim antes e falou pra mim assim, faz a próxima cena comigo. E eu ainda brinquei com ela, falei assim, não vou fazer que vai que tenha beijo, não vou beijar você que é feia, brinquei com ela. Falei, não, tô brincando, vamos fazer. Chegou lá em cima, no estúdio e tal, a professora falou, olha, separaram, falou, então tá bom. Então, olha, quem tá homem e mulher vai fazer uma cena, vai reproduzir uma cena de uma novela com beijo. E quem não tá... Quem tá homem, mulher, vai reproduzir uma cena em que um vai cuspir na cara do outro. E aí eu fiz a cena do beijo com ela e tal. Então tem aqueles beijos de língua? Eu meti a língua. E ela? Ela também, nós somos estudantes. Quando a gente estiver na Globo, a gente faz sem língua. Mas vem cá. Mas peraí. Pode falar, John. Você tá indo lá pra pegar a mulher, cara. Não é isso. Eu gosto de fazer. Aliás, eu nem tenho pretensão de ir pra Globo, mas eu gosto muito. Faço. Você tá esnobando a Globo? Desde... Muito bom. Não é. Eu não. Não. É lógico que se aparece um convite, eu vou ontem. Ó, John, por que vocês atores. John, meu. É Rui Fernando Parreira. Ah, mas o cara é John Travolta. John é outro artista. Já pegou. Você olha pra ele, ele tem cara de John, style. Ô, John, por que esse papo, olha, eu vou fazer o Wolf Maia, vou pra Globo. Não tem só Globo, tem a Record, pode fazer teatro. Porque, na realidade, o teatro, a TV no Brasil é a mesma coisa que jogador de futebol. É 5% que salva. Não, é assim, o cara fala, vou estudar teatro. Tem tanta gente boa no teatro, tem tanta gente boa, até mesmo fazendo algumas coisas de televisão, de internet, mas que não chega à fama. Até na Globo. A própria Globo ganha dinheiro na Globo. Os caras que já são das antigas e tudo mais, tem a grande fatia dos atores da Globo, ganham pouco, se matam lá pra trabalhar, entendeu? Mas estão na novela. Então eu não tenho essa pretensão. Você se espelha em algum famoso? Ah, eu acho o Fagundes um monstro, velho. O dia que eu conheci aquele cara, pô, o cara é um monstro. Você conheceu ele? O Fagundes lê 4 livros por semana, bicho. O Mota não leu... Oh, então tá com o tempo, hein? Eu aposto com você que eu vi já muito mais que você. O Pequeno Príncipe dele tá na página 4. Eu aposto que já li mais livro que você. O cara lê 4 livros por semana, velho. 4 livros, Benjamin. Cultura, velho. Cultura não, é que o cara deve estar com tempo ocioso. O cara deve estar offline. Ele fica 12 horas na academia, o cara lê livro. Ele faz coisa pra caramba, ele ainda faz novela, faz peça. Então, o cara não dorme, não toma banho, não come... Mas faz o que gosta. Pessoas que trabalham no setor artístico fazem o que gostam. Não tem. Sou obrigado a trabalhar como ator. Não. Não. Sou obrigado a trabalhar como radialista. Puta que saco. Vai trabalhar em rádio e tem quem gosta. Não fala, mas tem os caras que gravam novela, eles quase, mano. Oh, são 6 meses sem viver. E por falar em rapidinho, Benja, por falar em fazer o que gosta, mandar um abraço aqui pro Dr. Eduardo Benegas. Ele acabou de operar o Fernando Praz. Melhoras aí pro Praz. E ele sai amanhã do hospital, você vai buscar ele? O Ed Palestra. Beijo, 360. Fernandinho. O Ed Palestra 360 pergunta pra você. Dê uma dica pra ele que quer ser ator. Ser ator? Ed Palestra 360, ó. O cara tá adorando o programa, ele falou, pede pro John uma dica. Então, ser ator é você fazer... Não se preocupe em ir pra Globo ou em ir pra qualquer lugar. Se preocupe em fazer o que o Sombra acabou de falar. Se preocupe em fazer o que você gosta e não desistir. É lógico. É isso. Puta clichê, hein, velho. Vou fazer o quê? Mas a vida é um clichê, né? Ah, mas é um jeito. Não, você John, não faz o que você gosta. O John, pera só um minuto. Tudo na vida tem um risco. O John, ele quis... Você é grosso, velho. Você é idiota, velho. O John Style, velho. Se maltrata um motinho. Tá pegando pesado com ele, agora é mimimi, saiu do estúdio de novo. Tá pegando pesado. Se maltrata o cara. Ela se ofendeu. Não é porque ele tosta a borda que você vai pegar pesado. Que você tosta a borda? É. Pô, pra me dar o WhatsApp do... Eu não consigo na faixa, velho. Ô, Benjamin. Ele não me compra. Se ele não comprar, eu vou ter moral de fazer. Ô, Benja, ainda hoje... Deixa eu divulgar o quadro aqui. Ainda hoje, um quadro... Onde os famosos do estádio vão fazer um serviço de fazer o seu filho dormir. Conte para o seu filho dormir. Nossa, que legal. É legal a sua pergunta do Wolfmaier. Ah, eu vou rir, pá. É legal pra caramba isso. Ô, os caras estão na maldade aqui no programa, hein? O Benjamin hoje... Tá flechado em cada um. Porque o Ego Man lá, o Ego Man, é o Ego Man. O Ego Man aí. Porque se é o Landus que tá fazendo o Wolfmaier, meu Deus do céu, são 6 anos dele falando. Agora o John vem aí na batalha. Não é isso, cara. Você acabou de fazer a pergunta, eu divulguei o quadro. Você quer perguntar? Pega o WhatsApp dele, velho. Ele falou que conversa com você. Nossa, que paulada. Os caras estão se agulhando, os caras estão na maldade aqui. Tá na maldade. Tá na maldade. É normalzinho, né? A teoria do Sombra é verdadeira. A teoria do Sombra nunca falaria isso. Não, ele não falou de você. É no geral e ele tem razão. O Sombra aqui nunca falaria isso. Tá duas vagas agora do carro pra ir na garagem, né? Ô, John. Precisa mesmo, velho. Uma pra você, outra pra... A mulher do lado para na minha. Um dia eu vou falar, deixa eu parar na sua, então. Não, é pro ego. Ah, mas deixa pra você dar uma paquerada. Então reserva o 2S pro Benji, então. É eu. Ô, John, e o teu Santos? Tá inchadinho você. Bom, o Peixão hoje, com essa pouca vergonha, desculpa a palavra aí, de venda de mano de campo aí. É isso aí, põe a boca mesmo. Que aliás, vamos deixar bem claro que não foi a atual diretoria, foi aquela... Aquela maravilha diretoria do seu Odílio Rodrigues, que eu tenho que agradecer muito ele. Não, foi a diretoria antiga. Não. Quem começou foi a diretoria antiga. O Santos? Quem foi o tsunami, ele tem razão. Mas é quem, vendeu o mando foi o Modesto, ano passado. Mas quem destruiu o Santos foi o Odílio. Não, mas ele tá falando a respeito da vida do mando. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu sou muito fã da rádio, escuto muito o Domênico, e às vezes ouço ele falar... Do Mustafa, enfim. Vocês não tiveram Odílio Rodrigues. Esse cara é o cara mais... Eu não posso usar a palavra que eu gostaria aqui, mas o que ele fez no Santos é sacanagem. E o problema do futebol brasileiro é que o cara entra, destrói o clube, pega os jogadores da base, fatia uma semana antes de acabar o mandato dele, e nada acontece com o cara. Absolutamente nada acontece com o cara. Aliás, o Santos tem que ser estudado, né? Porque é um clube que não tem apoio da mídia. né? Dizem que não tem torcida. O time que parou uma guerra, time que teve Pelé, time que se reinventa. Que, fala mais aí que tá bonito. Time que se reinventa, que tá sempre brigando nas cabeças, sem dinheiro, sem patrocínio. Que nunca caiu pra Série B, pode falar. Que nunca caiu pra Série B, inclusive. Lá no meio mesmo. Aliás, eu queria perguntar uma coisa pra você, Azedão. Oi, vai lá, moleque. A Copa do Brasil deu Santos e Vasco, segundo jogo lá no Rio de Janeiro. É. Se o segundo jogo for no Maracanã e o Santos ganhar, ele passa para as quartas de final da... É considerado... Não tem dois gols. Né? Não, mas eu falo assim, se o Santos ganhar do Vasco lá, o segundo jogo no Rio de Janeiro, é considerado próxima fase da Copa do Brasil ou Mundial? Ah, Mundial, né? O Corinthians fez isso, evidente. Boa. Pra ver como você é burro. Foi bem demais, velho. Basta ver no site da FIFA. Inclusive, quando o Santos foi campeão do mundo, não existia, talvez, aí uma chancela da FIFA. Inclusive, ele é tão limitado com relação ao conhecimento futebolístico dele, porque o Santos, quando foi campeão do mundo, teoricamente... do mundo não, aliás, teoricamente, da Libertadores. Não, ele foi campeão. Não, da Libertadores. Santos e São Paulo. Da Libertadores. O Santos jogou 4 partidas. Você sabia disso? Que a Libertadores que o Santos fez, aí ele disputou 4 partidas. Mas, mano, se ou o seja, torneio quer falar era o quê? Aquele, mas quer o falar torneio o quê? Era aquele, vai falar o quê? Aí que tá, o Corinthians quando disputou o Mundial, o primeiro Mundial reconhecido pela FIFA em 2000, o torneio era aquele, então chupem. Então, nossa, tá bom. Agora ficou pianinho. Vai. Só antes da gente ir pro próximo vídeo, Dodô. Você vai Rogério... falar de novo do Wolf Maia? Não é pro John, vocês vão encher o saco, pro Dodô. Dodô, o Rogério Princiotti pergunta, pra fazer filme pornô precisa DRT? Boa pergunta. Precisa ter uma jeba grande, velho. O cara tem DRT japonês, velho. Que não acha que além da jeba? Acho que não. Acho que não. Ô, John. Você precisa DRT, eu não sei, mas quando eu cheguei em São Paulo, tinha um anúncio no orelhão. Eu cheguei em São Paulo há 15 anos atrás, no interior. Sou de Ribeirão Preto. Tinha um anúncio no orelhão lá pra filme pornô. Eu falei, bom, meu sonho é ser ator, não tem problema, você vai encarar qualquer coisa. Aí. Liguei lá, a mulher peguei e falei pra mulher assim, e a vaga aí e tal? Ela falou, bom, você faria o filme com homem e mulher? Eu, molecão, não, só faço com mulher. Ela falou, então você não é ator, desligou na minha cara, então... De DRT eu não sei, mas você precisa de coragem. Tá vendo que história legal? Olha aí. O John tem história, velho, é legal. Tem história. Vocês querem falar, né? Não é John o nome dele. Não, John Travolta. John é o nome artístico. O cara é Dani John. Zuko. Mano, vamos falar agora da Bozano e na sequência a gente vai para os primeiros ouvintes no 3284-7097. Opa, vamos lá. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada, brother? Pois é. Todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, nada pode dar errado. Por isso mesmo, a Bozano inova e traz o novo desodorante Bozano Extreme. Esse é top demais. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo. Você nunca mais vai ficar com aquela pizza, aquela rodela embaixo do braço. Todo mundo olhando para você no metrô falando, nossa, esse maluco fede. Meu Deus do céu, você nunca mais vai feder, tá bom? Garanto, você vai ficar cheiroso eternamente. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, mas te dá muito, mas te dá muito mais proteção. E lembrando, ouvinte do Estádio 97 que for esperto, o cara que for ligeiro, liga aqui e diga o seguinte, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Sabe o que você ganha? Você ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme, rapaz. Não é que você concorre não, você ganha, tá bom? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. É isso aí, lembrando que temos duas torcidas, Estádio 97. Você tem a primeira torcida para São Paulo e Galo, jogo amanhã às 7h30 da noite. Você tem que ligar e dizer, torcedor de São Paulo tem que ligar e dizer, eu quero ir na torcida Estádio 97. E a outra torcida para o jogo domingo, Palmeiras X Vitória. Atenção, você fala aí, palmeirense, eu quero ir na torcida Estádio 97 e ganha a vaga para ir no camarote único, é sensacional, conforto total, mordomia legal, só aqui no Estádio 97 da Energia 97. Pode ser a quarta derrota seguida, né? Como quarta derrota seguida? Tá maluco. Seca a pimenteira, não mesmo, sei, hein? Não sei. Mano, foi, toma conta perderam, do teu time, mano. Os caras mano. Perderam mano, do Atlético mano, Mineiro. Ah, toma perderam do teu Botafogo. Time, mano. Vai perder pode hoje ser que teu perca time. Também da, oh. Da Chapé, porque a Chapé lá é embaçada. Ó, oh, você vai perder hoje o teu time. Perde nada, perde nada. Me cobra amanhã. Amanhã tem novo líder. Duas torcidas. São Paulo e Galo, Palmeiras e Vitória. Escolham, tá bom? 3284-7097, vamos aos ouvintes. Oferecimento de Eliar. Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria. Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Extra, você merece ofertas e Taipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra é Gol. Daqui a pouco também mais informações sobre o curso de teatro do Wolf Maia com o nosso estranho no Ninho. Dizia um sapinho para mim, o sapinho faz a Eu vou Alô! Ma- vou amar a faixa, Diogo. Quem fala? Everton. Oi, Everton, tudo bom? Everton com S. Everton. Everton. Everton. Tudo não, bem, com com. S, S de sapo. Com S, ele falou. Com Everson. Everson. Everson. Olá, Everton. Everson do quê? Everton. De Andrade. Que mais? De Andrade. Que mais? Só. Só. Quantos anos você tem, Everson? Só. 34. 3.4. E o bairro? Que é Barra Funda. Barra Funda. Barra Funda é aqui, pô. Aqui é onde? Onde era? Perto do Bom Retiro. Eu morei na Sérgio é aqui, Tomás. É lá... Na Sérgio Tomás. O Palmeiras é ali, colado na Barra Funda. A Barra Funda que é perto do Bom Retiro. A estação de metrô é... É, Barra Funda. Palmeira, Barra Funda. Palmeiras, Palmeiras Barra Funda. Aí. É, mora perto da estação do metrô. Z-O. Então você é porquinho, né? E o time aí, brother? E aí, mano? E aí? Bota o hino. Que hino? Que é verdão, porra. Aí, vacilão. Ah, não mais. Não vai pagar lanche. Vai sair de mim ou Zé Preá? Se fosse corintiano, era um coisa. Por que pagar lanche, mano? Depois pode... de quantos anos ainda quer... Pagar lanche é aquele bobão, enganar, mano, tá né, ligado? Na... Não é não? Depois de 16 anos, o cara vem querer tirar nós aí, Domênico. Qual a ideia do maluco? Cara. Mas e aí, mano? Ó, o porco vai jogar amanhã, né? É amanhã é o jogo do Palmeiras, né? Amanhã é 9h30, né? 9h30? Acho que é 9h30, né? Amanhã é 9h30, parece que o Palmeiras já está lá, né? Onde é o jogo? A Palmeiras foi segundo, eu acho. Ah, Arena Condá. Arena Condá. Lá no Nordeste. No Nordeste, o Nordeste tá louco. Ah, eu quero ir na torcida Estádio 97. Boa. Aí você vai no Palmeiras e Vitória, né? Palmeiras de Vitória? É, que a gente não vai levar você na Arena Condá, não, cara. Não dá aí na Arena Condá. Não, porque lá não tem nem camarote único. É Vitória da Conquista. Tem um avião aí, ô Sombra. Não, quem é pra avião? Não. Que passagem aérea aqui dentro do Bahia, o Brasil é mais caro do que viajar pro Nova York, tá louco? É embaçado mesmo. Não tem nenhuma parceria com alguma agência de viagem de avião aí? No momento não, mas estamos abertos a propostas. Tá, mas a torcida é pra Palmeiras e Vitória. É, Palmeiras e Vitória, vai ter camarote único aqui do lado, da Barra Funda, pô. Demorou, 3-0. É. Legal, aí, rapaz, e amanhã, hein? O próximo, definitivamente, parece que está fora do campeonato, né? Teve a cirurgia dele, parece que foi tudo bem, né, mano? Ele falou, foi tudo bem, sai do hospital amanhã. O Gabriel Jesus também não, é o desfalque, porque afinal de contas está na seleção brasileira, deve ficar, acho que até contra a Ponte, né? Eu não lembro, até eram 6 jogos, né? Isso. Atlético. É, se não perder antes, Atlético, né? Atlético, Botafogo, Chapecoense, Vitória. É isso mesmo, Atlético Paraná e Ponte Preta. São 6 jogos fora, se ele. Claro, se a seleção for até o final, né, mano? Mas irá, porque o que faltar, o juiz tem que inteirar pra nós aqui. Você acha, mano? Opa, tem que ser. Na Copa do Mundo não foi? Ah, mas Copa do Mundo tinham outras seleções mais fortes que o Brasil. Agora aí. A seleção brasileira é mais forte. É, né? O pensamento de corintiano, tá vendo? Ah, é? É aí que eles pensam. O seu pensamento só se remete às genitálias masculinas. Não faz isso. Segue o jogo, sem falatório. É, passa pano pra essa véia, não, João. Oi? E o cartão? Quer um cartão aí, vacilão? Então cartão, toma aí pra você. Como assim, cartão? Dá um cartão pra ele aí, cartão ó. Cartão pro mano. Tá pedindo cartão, ó. Aí, ouvinte. Aí, ó, vacilão. Cartão ouvinte. Amarelo pra você aí. Quer outro? Eu? Quer outro, tonto? Ó, tomou amarelo. Que é isso, juiz? Ah, xingando o ouvinte. Pô, não é possível. Quer colorir tua vida aí? Ô, meninos, vocês acham que o Beijão que tem os informamentos... Quem? Que o Palmeiras tava indo atrás de outros goleiros. Eu não acho necessidade, viu? Não, acho que não. Ah, não. O nosso goleiro lá tá dando conta. Tem um integrante do programa outro que deu até a placa do carro do Alexandre Matos. Não fui eu, perguntei tava pra lá, você. Tava lá, contratando o Paulo Vitor. E não tava? Tava vem cá, Paulo, deixa eu falar um negócio. É papo furado. Exatamente. Mas esse menino Wagner pegou uma bucha danada, hein? Lógico que pegou, o maluco tá na mão roubada. Pegou uma bucha danada. Não, eu vou... Mas é uma bucha danada. Humildemente, discordarei. Quase igual a bucha que o... Era o Bruno, né? Eu vou discordar. O goleiro pegou quando o Marcão saiu. Vou discordar. Ei, mas tudo bem, o Bruno é pior que o Wagner, hein? O cara tá lá, gente, o cara foi contratado... Sei, cara, o cara foi... Se é pior. O cara foi contratado pelo Palmeiras, o cara tá lá, né? O cara sabe que... A qualquer momento o cara pode vai entrar. Vai poder entrar. Não, né? Mas ele não tá lamentando, né? Não, é que nós colocamos a situação aqui dizendo que tá roubado. Cara. Tá lá, joga. Mas, Benji, isso é que nem você sentar do lado da janela, que é a porta de emergência no avião. Você tá lá, mas você sabe que não vai precisar usar a janela. Então, beleza, você senta ali. Que quem senta ali tem que saber abrir a porta. Deixa eu te falar, você é reserva. Todo lado da janela, beleza. Você mas é tudo bem, não vou precisar abrir mesmo. Você essa é reserva do Fernando Praz? Você sabe que só uma hora. É igual o Rogério Ceni quando saiu, o Denis assumiu a bucha, velho. Mas você sabe que uma hora você vai jogar. O Fernando Praz. Pô, um goleiro de 38 para 39 anos. Quando o Rogério também estava aí nesses últimos dois anos, uma hora o cara. Ah, uma rosquinha assim aperta. Que o cara fala, ih, tava em primeiro lugar. Se começar agora a cair, vão dizer que puta, o goleiro saiu. O cara, desde os 15 anos de idade, ele sonha com. Tava em primeiro lugar com o Fernando Praz. Desde os 15 anos de idade, ele sonha com. Tava em primeiro lugar. Ele tá lá. É, joga, tem que aproveitar. Não, mas, claro, você tem razão nesse ponto. Mas ninguém tá dizendo o contrário. Mas que é uma bucha pegar o lugar do Fernando Praz, que é o ídolo da torcida. E se eu fosse o Palmeiras, é bucha. Eu também não traria goleiro nenhum agora. Eu também não, tem que dar chance pro cara que tá lá. Não, porque trazer também é um desprestígio ao cara. Já trouxe, né, também, né? Já, esse Wagner foi contratado, aquele outro. Jailson. Jailson foi contratado também. Entendeu? E tem o outro da base, o terceiro goleiro. E ele foi goleiro. Contratado quando o Fernando Prato machucou em 2000... Fernando Prato não, Praz? Praz, 14, lembra? Mas, ô Domênico... 14, o Jair... E tem que dar chance pra ele. Mas, ô Domênico, eu sou a favor do Palmeiras já pensar, não pra agora, mas já começar a tentar alguma coisa com outro goleiro, porque o Fernando Praz, ele já tem 39 anos. Não, 38. Não, mas vai voltar a jogar só com 39. O ano que vem ele faz 39. A ideia é que ele faça 39. Sim, essa se ele não morrer, Romara, né? Se ele não morrer, ele vai... Louco, ele vai. Tá louco, ué, mas é verdade. Louco, a vida é simples, cara. Boca pra lá, mas é o que eu tô falando. Ele vai fazer 39, mas pode ser que um golpe do destino possa tirar minha vida a sua, mas é verdade. Então, ano que vem... entrar uma cobra venenosa na casa dele. Então, o ano que vem, o Fernando Praz, ele vai ter 39 anos. É um cara que vai ter que fazer um período aí de readaptação, ele vai ter que fazer muita fisioterapia para voltar a jogar em alto nível. Uma pergunta. Vai saber se volta, entendeu? A contusão foi no mesmo braço que tinha sido a outra? Foi no mesmo? Não sei. Foi no direito que aconteceu agora a contusão. Eu acho que foi no mesmo. Eu não lembro, viu? Inclusive, se foi no mesmo, eu tenho a garantia, né? O goleiro que eu contrataria pro Palmeiras, se fosse pra contratar... Quem? Não pode mais ninguém? Pode, da Série B pode. Quem? Pra mim, Martin Silva, do Vasco, mas Uruguai. Mas não vai vir, Beijão. Não sei. Ah, mas goleiro tem pra vir pra ser titular, né? Ele fez 9 de julho, então ele já fez 38 também entraria pra no mês passado. Mas você acha que o prazo não volta? Ah, não sei. Esse ano? Acho que volta. Mas claro que louco. Não, eu falei não sei. Gente, ele tem... O Praz não é um goleiro. De mas esse ano ele não volta, já disseram. Então, cotovelo pra goleiro... Ah, ele tem 9 anos, ele vai voltar sim. Não, a questão... Ah, já volta a jogar aí... Aí tem que ser medicamento pra saber, né? Médico. Agora, pra contratar o meninos, o Renan do Goiânia. Deixa o Wagner aí. Claro, Deixa o Wagner lá. Lógico. Não John, vai mudar muito nada. Ô, John, interpreta o médico aí. O médico? Tem que ter o texto. O Domênico é tipo o Fernando Praz. O Domênico é o Fernando Praz. Vamos lá. Vai, e você vai falar sobre a sequência da carreira, a cirurgia. Então vamos lá. Tudo que pode acontecer. Peraí, bate a palma, claquete. Doutor John e Domênico Praz. Gravando! Domênico, eu tô apertando aqui. Você tá sentindo alguma dor? Aí onde você tá apertando, não. Ok. Vou esticar seu braço agora, se você... Não, tá doendo, já começou a doer. Já começou a doer. Tá ruim aí, não dá pra fazer esse movimento, não. Ok. Ferrou. Tá, então você tá com um problema no cotovelo mesmo. Todo mundo disse isso. Ô, John. Vai pra... Nós. Olha, o John. Olha, o cone do silêncio é um segundo. Cone do silêncio. Um segundo. Ah, não. Não, vai lá, vai ter cone. Eu acho muito legal quando tem o cone do silêncio, as pessoas emanam carinho. É. As pessoas emanam muito amor, né, velho? Alguém chegou, alguém. Ó, informação. Se informação. É o que tá aqui, joga até a poltrona, né? Olha, quem tá acompanhando online, assistindo o Estádio Omelete 7 e faz leitura labial. Ah, já viu o que aconteceu? Meu amigo, vou te contar uma coisa, hein? Vou bem já. Informação. Peraí, doutor, doutor. Doutor, desculpa, doutor. Depois informação. Eu vou te falar uma coisa, professor não economiza lá, não. O cara, quando erra, o cara. Professor, olha pro aluno lá em cima do palco e fala, você tá fazendo o que aqui? Mas acho que o tratamento... Vai lá dar piti também com o Volpi. Mas acha que o tratamento aqui nos corredores da rádio é como? Não é muito diferente disso, não. É. É verdade. Porra. Esses locutores folgados aqui da rádio. É. Ô, Everson. Everson. Everson. Eu, tô aqui. Oi, você tá aí. Então, olha, você tem que estar no domingo... a partir das 2 da tarde, você pode chegar ali na rua Padre Antônio Tomás, número 72, tá bom? Ah, certo. 72, você vai procurar ali a entrada do estacionamento, portão C1. Beleza, vou falar com o Bá depois, né? O Bá. Não, não vai. Não vai porque o Bá hoje tá de mal, não quer falar com ninguém. O Bá. O Bá, o Bá, o Bá. Oi? O Bá tem greve hoje? Tá. O Bá tá de greve hoje. Ah, a mulher dele não quis dar pra ele. Que bonito. Oh, que coisa sutil, Sombra. Desculpa, foi desculpa. Ah, você foi no jeito agora. Uma delicadeza. Ô, Sombra. Música de plantão da Globo. Plantão da Globo. Música de plantão. Vai na minha, pô. Informação. Aí, John. Ó, exatamente, John. Você é o comentarista, então. Agora você vai fazer interpretar. Pokémon GO lançado no Brasil. Chupa. Aê! Quem não acreditou. Aê, meu Deus. Aqui, ó, tá baixando. Aê! É nóis, Matia. É nóis. Pelo amor de Deus. Peraí, cara. Porcaria, porque você sabe como é que é. Pra falar isso. Ué, vocês xingam sem saber o que que é, velho. E aproveitando... Deus velho. Aproveitando, gostaria de dizer... E eu vi. Gostaria de dizer que na semana que vem nós teremos uma ação promocional sensacional. Vai ser o Pokémon da Goa. Muito bom. É isso aí, chupa. E como que vai ser essa promoção? Você não vai participar, você vai ter que catar o Mota no meio das ruas de São Paulo. O nosso Pokémon. Eu posso participar? Pode. Ô, Benja, claro. Só uma coisa. Você quer que eu traga ele como? Numa mala? É, numa gaiola. Esquartejado? Numa gaiola. Ô, Benja. Põe o que couber. E só pra quem não sabe, o Pokémon, quando você pega, você joga Pokébola. É. O Mota, você encontrou ele e joga pedra, tá ok? Pra capturar o Mota. Fala, pai. Mas como é idiota, né, velho? Ô, deputado, pega não, paralelepípedo. Paralelepípedo, pega uma pedra aí, velho. É, aí depois fica putinho. Quando vem aí, né? É sério. Vem aí, Pokémota Go. E não é brincadeira. Pokémota Go, pelo amor, hein? Mas você fica putinho aí, tá? Eu? É, dando ideia, joga paralelepípedo. Mas foi ele. Paralelepípedo. Foi bem somado. Paralelepípedo. Seu trouxa. Aí, velho, dá ideia. Mas ninguém vai jogar para de ser burro. Ah, não sei. Não sei. É, deixa o rapaz falar, eu, porra. É, fala, Everson. Você fica com medo, é. Só perguntar pro Domênico. Aí, eu sei que a venda do Gabriel Jesus foi ruim, porque a gente vai perder o Gabriel, mas vai entrar uma grana boa pro Palmeiras. O que você acha disso aí? Eu não peguei o programa desde o começo, só queria saber a opinião aí de você. Olha, a sua opinião. Não existe dinheiro que vai pagar o talento do Gabriel Jesus, boa, mesmo boa, com 19 anos de idade. Boa. Agora, você não pode proibir um menino de ganhar o dinheiro dele, aliás, uma baita numa grana, e uma carreira internacional junto com o Pepe Guardiola, que ligou pra ele. Evidente. O que você vai fazer? Não tem o que fazer, cara. É, vai entrar 70 milhões no cofre do Palmeiras também. Ah, mas, velho, não, isso ali... Você... Mas, olha, eu acho que hoje o Palmeiras tá com a situação em dia lá. E o Palmeiras gostaria de não ganhar os 76 milhões e ficar com o Gabriel Jesus. Você acha que o Paulo Nobre vai chegar e falar assim? Mas tinha, vamos dar, só dá pra quitar uma boa parte aí, né? Quanto desse dinheiro aí vai pro Paulo Nobre? Eu não tenho, não sei, eu não tenho dúvida nenhuma que o Palmeiras gostaria que o Gabriel ficasse e essa grana não entrasse agora. Dodô, certeza. O Guardiola ligou pro Gabriel Jesus. Não tenho o que fazer, não tenho o que fazer. Eu quero te fazer uma pergunta, com a sinceridade que lhe é peculiar. Aí eu lhe pergunto. Vamos supor que o William Bonner... Passa pra mim. O William Bonner liga pra você e fala... Dodô, quero você a partir de segunda-feira só pra dar as notícias do tempo no Jornal Nacional do Guarabaju. Você vai substituir a Maria Júlia. São 120 pau por mês. Ó, você é de mulher do tempo, Domênico. Não, mas o Bonner ligando e fala... Ó, Dodô... O Domênico do tempo. Dodô, o Bonner ligando e fala... Dodô, sou eu que tô te ligando, eu que mando o Jornal Nacional, eu quero você aqui. É pra dar a meteorologia e falar boa noite no lugar dele. Você iria? Não. Não, mas como seria o Domênico do Tempo? Fala pra ver se sai. Domênico do Tempo? Faz aí, ó. Faz aí um Domênico do Tempo. Imagina o Domênico do Tempo. Aquela Michelle Moreto saiu também da previsão, né? Saiu. Agora virou apresentadora. Ô, John, como que você faria a meteorologia no Jornal Nacional? Vamos lá. Bom, meteorologia normalmente é Jatobá e companhia limitada. Não, fazer o quê? Não, não tá mais. Aqui é o John. Agora é a Maju e tem aquela Flávia Alvarenga. Vamos lá. Vai, vai, Bonner. Chama o John, o homem do tempo. Vai, Dodô. Vai lá, Bonner. É, Dodô. Ô, Domênico, você não tá afim de brincar, mas agora é meio descontraidinho. Ah, vai vocês tudo pro inferno. Aquele jeitinho de cara, quer falar de Palmeiras, vocês vêm falar de Bonner. Vem inventar isso. Vai de catar, vocês vêm. É, vai pro inferno todo mundo. Mas agora também não vai dar pra falar de Verdão. Você já ganhou sua vaga aí na torcida do estádio 97. Você, como é que é? O negócio do tempo. Vai tudo pro catar. Tá bom, segue o jogo. Tchau, Emerson. Quando era feliz, você pagava pau pro feliz. Pronto, foi. Esse é o estádio 97. 7 da Energia 97. Ó, e tem mensagens aqui via WhatsApp. Já temos mensagens no oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Fala, galera do estádio. Meu nome é Roberto Campos. Sou de Tapicerica da Serra. Ô, Sombra, por que que o São Paulo nunca deu uma oportunidade pro Silas, que é cria da base do São Paulo e teve até bons trabalhos em outros times, como o Grêmio, por exemplo, fez um trabalho razoável, e por que o São Paulo nunca deu uma oportunidade para ele como técnico? Abraço, até mais. Cara, o programa de vocês é demais. Chupa, mano. Talvez porque os trabalhos sempre foram razoáveis. Talvez por isso. Talvez se fossem bem melhores que razoáveis... Não, o Silas nunca foi aquele treinador top, né? Ô, Benjamin! Aqui é o Renadinho da Paulista. Ousadinha. Vai pro Corinthians ou não vai, pô? Você falou na televisão isso aí. Eu não entendi também. Risadinha. O Risadinha é parceiro, só não entendi quem ele falou. Que pera. Vamos pegar de novo o Risadinha. Risadinha é parceiraço. Risadinha é atração. Ô, Benjamin. Aqui é o Renadinho da Paulista. O Michael Phelps vai pro Corinthians ou não vai, pô? Michael Phelps. Risadinha tá bem, velho. Nossa. O Risadinha tá bem. O Michael Phelps. Esse Risadinha, olha. O Risada, cara, você podia pôr um programa de TV e deixa ele assim com a imagem congelada só rindo. O Risadinha é demais. Rogério é o nome dele. E o Michael Phelps, nada. Mais então, mensagem, Michael Phelps não vai pro Corinthians. Maior Corinthians é o pessoal do estádio 97, aqui é o Henrique de São Bernardo. Aí, Azeidão, seu time não tem torcida mesmo, hein? Mando de campo lá não sei aonde, vai ter mais flamenguista, hein? Palmeiras e Flamengo, Palmeiras dividiu praticamente o... contra o Flamengo lá em Brasília, lá. Chupa, Azeidão. Oh, e aí, Sombra? São Paulo vai cair, hein? Peraí, vamos galera. Peraí, Sombra. Peraí, que ele foi muito otário agora. Vai, pode arregaçar. Não tem torcida porque tá todo mundo na casa da sua mãe pegando ela. Tá todo mundo lá dentro. Vem agora que eu quero ver. Segue o jogo. Segue o jogo. Sem falatório. Vocês menosprezam o Cláudio Azeidão? Vocês estão loucos. O cara chama a mãe do negro. Tá exaltado aí, rapaz? Mas não é. Beleza. Tá liberado, então. Não, Cláudio. Tá liberado. Não, só as pessoas que têm diploma com o Cláudio Azeidão. Tá liberado. Eu fui açoitado, preciso responder. Você tem que ser mesmo, você é trouxa. Tem que informar esse trouxa desse rapaz do WhatsApp aí, que Palmeiras e Flamengo foi uma coisa planejada, combinada pelas diretorias e foi dividido o estádio. O Santos vendeu para empresários e os empresários, é o que o Mano falou no começo do programa, o cara tem leva pra lá porque sabe que a torcida do Flamengo tá toda lá, que vai lotar o estádio. É, olha, tá vendo? E outra, o pessoal critica aí essa venda de mando do Santos. Mas sinceramente, cara, naquela oportunidade o Santos ele tava precisando quitar alguns pagamentos e o Santos precisava daquele dinheiro, então acho que é importante sim. Por mais que o Santos agora, mas vai perder esse mando contra o Flamengo, o Santos tá brigando pelo título, ok, concordo. Mas naquela oportunidade precisou vender. Peraí. Fez bem. Vende. Quitou alguns salários que estavam atrasados. Quer precisar vender? O elenco ficou satisfeito. Então vamos lá, vende contra o Grêmio. E o Grêmio? Mas beija a minha hora que a água bate na tua bunda, velho. Grêmio, peraí. Qual a diferença do Grêmio e do... Não, nenhuma. Você acha que a torcida do Grêmio vai lotar a Arena Pantanal? Lógico que não. Óbvio que não. Outra, o Santos se jogasse hoje... Mas e se os caras queriam vender pro Santos, Flamengo? Então é vender o campeonato. Porque é time que tá brigando. É time. Você sabe que você vai jogar com o Flamengo no... Na qualquer... época eu não sabia se o Flamengo ia estar brigando. Você, vai lotar, não interessa. Né? Você... O Flamengo podia estar numa pinda aí, desgraçado. Mas não interessa, você vai jogar com o Flamengo em qualquer lugar do Brasil. A torcida do Flamengo é maioria, não dá. Ah, e tem outra coisa, viu, John? Joga hoje, jogasse hoje no Pacaembu. Porque teria 30, 35 mil pessoas. Ou na própria arena do Palmeiras mesmo, Santos e Flamengo, que lotaria do mesmo jeito. Não, arena do Palmeiras não, mas no Pacaembu sim. Oh. Joga no Pacaembu, ó, a torcida do Flamengo ia lotar lá a parte dela, e a torcida do Santos ia lotar, ia ganhar dinheiro. Tem uma coisa que eu não concordo, o Benji. Aí você não concorda, John? Ó, até a honestidade do campeonato, de todos os seis, as seis equipes que estão brigando pelo título, Grêmio vai na Vila, Corinthians vai na Vila, Palmeiras vai na Vila, quem mais está brigando? Fora, Atlético vai na Vila, e o Flamengo vai jogar duas contra o Santos em casa. É isso que eu falei. Até porque o Flamengo não tá jogando no Maracanã faz tempo, tá jogando lá no Pantanal, já é a casa deles. Cara, mas eu acho incrível que, por exemplo, pessoas como o RG, Santista, que defendem essa situação ainda da venda do jogo. Eu acho um absurdo, mas... Mentira, cada... o RG nunca falou isso. Fala sim, o RG não tá nem aí. Ele tá aparecendo ali, ó. Aqui pro Pacaembu. Você tá fazendo a recepção da rádio, Mota? É, tô fazendo um teste com o Silvano aqui. Ah, é? Então tá bom. É. Tá testado. Tô bonitinho. Tá bonitinho. Tô bonitinho. Tá. O camarote único então. Amanhã. Você tá ótimo. Camarote único amanhã. Amanhã você vai transmitir direto do camarote único. Fazer isso. Então tá bom. Tá testado, Motinha. Tá aparecendo lá em 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Isso, dá parabéns aí ao Silvano. Parabéns, Silvano. Se não funcionar amanhã, eu te mato. Pronto, já testou. É isso aí. Mais uma mensagem aqui via WhatsApp. Chega-se que nem era bobê, ouvi as manchetes do estádio 97. Salve, amigões. Boa noite, boa noite. Sombra, queria perguntar uma coisa. Aonde anda o Milton Cruz? Por onde anda Milton Cruz? Seria uma boa? Salve, boa noite, fica com Deus. Olha, o Milton Cruz nesse momento anda pela calçada, pelas ruas, pela casa dele. Mas não é, passou o momento de Milton Cruz, né? Quem sabe amanhã ele se transforma em treinador de verdade, se destaca aí pegando alguns times aí, dá uma burilada na carreira. Quem sabe amanhã, um dia volta, né? Vamos lá, mais mensagem via WhatsApp. Aí, rapaziada, eu tenho uma pergunta simples e direta para vocês. Vocês não acham que a melhor opção para técnico do São Paulo seria o Vadão? Afinal de contas, ele já está habituado a treinar as meninas, então acho que não teria nenhum problema em relação a isso, né? Abraço. Tá um negócio sem graça. Sem graça. Até agora foi a melhor mensagem que chegou até agora. Não merece, Benjamin. Até agora. E diz as pessoas que isso aí é coisa do Mota, hein? Ah, o Motinha? O que foi? Você não ouviu? Não, bobagem. Não vale a pena nem mentir. Não vale. Se vem do Benjamin. É um ouvinte que infelizmente nunca mais vai ter nenhuma mensagem no WhatsApp. Acho que vai ter. Deixa o rapaz falar. Vai ser deletado. Nunca mais. É. Como não? A vida vai deletar ele. Não vai não. Pessoal, eu tô muito preocupado com a Copa do Brasil, viu? Eu tava analisando a tabela e vi que Corinthians e Fluminense acho que vai paralisar o campeonato. O juiz vai ajudar o Corinthians e vai o advogado do Fluminense e cancela o jogo. Como é que vai fazer? Chupa da boca. Foi boa, hein? Olha, aqui é o isso. Milton da Freguesia do Ó. O Milton da Freguesia do Ó. Isso também é uma mensagem foi boa, criativa. Hein? Não, então. Qual foi melhor, mano? É só aquela. Não, a outra. Essa daí primeiro. Foi fraca. E o cara parecia que tava morrendo. Ele precisa tomar um choque no peito pra acordar, velho. Ó, mande aí sua mensagem via WhatsApp. 94-353-0150. Tudo isso no oferecimento de HDI Seguros. Você tá no seu carro, estacionado, esperando sua mulher voltar das compras, e de repente batem no seu automóvel. Meu Deus do céu, que estrago, hein? Dor de cabeça. Aí você desce pra ver o que aconteceu e descobre. Sabe quem bateu no teu carro? Sabe quem é o motorista do outro carro? Quem? É a motorista. Quem? Ivete Sangalo. Vevete. Ivete Sangalo. Painho, quem é essa daí? Mas que se deu sorte, hein, meu rei? A Ivete tem seguro da HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. E já são 50 HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Tem mais HDI que torcedor da Luz, né? Tem em São Paulo, no Rio, Porto Alegre, até em Salvador, pertinho da casa da Ivete. Não. Vai fazer o seguro do seu carro? Escolha a HDI. Com a HDI você economiza até tempo. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço, não é? HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Esse é o Estádio 97. Ô, mano, a verdade é que o Bruno Henrique gostou da proposta. Então, Sombra... Da Torino. O Bruno Henrique, ele já, inclusive, tinha recebido uma proposta do Corinthians para renovar o contrato. E o Corinthians queria comprar um percentual maior do que os direitos que o Corinthians já possui hoje. O Corinthians possui hoje uma quantia, uma fatia de um quarto do passe do atleta aí, 25%. E a proposta da Torino seria referente, talvez, não sei da se... Da Torino ou do Torino? É, do Torino, da Torino, tanto faz. Não, aquela porcaria da Itália lá. Casagrande jogou lá. Com certeza. O Júnior jogou no Torino. Fala. Então, Sombral, a multa rescisória do Bruno Henrique hoje é de 4 milhões de euros. Se os caras quiserem pagar a multa rescisória, o Corinthians ficaria com 1 milhão de euros na mão. Agora, se for um valor abaixo, o Corinthians ele pode querer também ser 1 milhão, independentemente de por quanto ele seja vendido. Mas o Bruno Henrique, sinceramente, não é um jogador que eu lamento, não, se for embora. O Christian, aí, nas oportunidades que ele teve aí antes da lesão, ele estava jogando bem. Então, que volte o Christian. Beleza. Eu só lamento mesmo aí a ida do Maicon aí, que é um bom volante, que era uma função que o Rodriguinho exerce aí também, e o Elias também, para Ponte Preta. Esse eu acho que poderia ter ficado no elenco. Mas a diretoria do Corinthians resolveu emprestá-lo para Ponte. Daqui a pouco tem quadro aí, né, Rudy? O que vai rolar? É isso aí. É um serviço de pessoas para fazer o seu filho dormir. Entre elas, Cláudio Azedão, Vó Olímpia, etc. Tipo assim, um... Contar histórias de ninar. É, o Nana Nenê dos famosos. Nessa versão não tem o Benja, mas na próxima vai ter. É mesmo? Mas homenagem ao meu grande amigo. Mas você vai pôr o Benja pra dormir ou o Benja vai pôr os outros pra dormir? É, teoricamente ele coloca a criança pra dormir, ele conta historinha pro seu filho. Eu não consigo imaginar. O Benja, você contava historinhas de dormir? E o Benja não dorme se não dá uma mamada, velho. Nossa, olha o nível. Né? Falou de coração. Uma mamada máscara. Não, mas é sério, seus filhos, por exemplo, pequenininhos, tão, tem, às vezes criança até aquela coisa, ai pai, não quero dormir com a luz acesa, tenho medo. Acha, aí a criança pra dar uma dormida, quem que ia lá e contava historinha, etc. Ah, eu contava, sim. Olha. Eu juro por Deus. Não contava. Mas você contava historinhas bíblicas? Que você contava? Não, eu inventava na história do mamute que só tomava Yakult, cara. Como assim, mamute que precisava tomar Yakult? Você vai criando, você vai, viu, John? Eu ia improvisando. Ô, Benja. E toda vez ator aí, né? E toda vez eu falava do mamute que tomava Yakult. Ô, Benja. E aí você vai improvisando. Não, sério, agora que eu... Juro por Deus. Tá, me conta os tópicos dessa história. Não, não é na hora. Não, ah, você ia improvisando? Vai improvisando, porque... o Jimmy, por exemplo, gosta que lê. Ele gosta de dormir com a Rego lendo um livro pra ele. Ah, é? É. Que tipo de livro? Ah, livro infantil, né? Infantil. Aqueles livros e tal. E aí, às vezes, quando é comigo, eu falo, vou te contar do mamute que só tomava Yakult, cara. Ô, Benja. Mas aí você vai desenvolver uma história, cara. Entendi. Você vai criando na hora. Oi. Se o Mota fosse seu filho, como é que você colocaria ele pra dormir? Ah, você assistiu o Massacre da Serra Elétrica? Não, porra, mas ele vai... Ele ia com a serra, eu ia cortando ele em pedaços, mas não matar, que era pra ver ele agonizar na minha frente. É a desgraça já nascer filho dele, né, velho? Para. O Benjamin faria um TT de chumbinho pro Mota. Você percebeu, John? Você percebeu como é o Style 97? É um programa alto astral, bem-humorado, né? E o cara ali é um baita de um azedo. Pode ver, ele não ri. Azedo sou eu, né? Ele não ri. O Rudy fez uma piadinha legal do paralelepípedo, ele já se ofendeu. Legal. Chateado, legal, mano. É ficar chateado que a pessoa incentiva outras pessoas a jogar uma paralelepípedo. Mas o Rudy não incentivou. É legal. O Rudy não incentivou. Você acha mesmo que alguém vai fazer isso? Quem é o cagão você? Aqui do estádio? Motinha. Não. Motinha com TCH. Para, Motinha. Motinha, que absurdo. Júlio, eu não sei como é que ele faz o programa, velho. Motinha. Eu não sei como é que ele faz o programa, Deus tem razão. Mas é o contraponto para as pessoas. Mas ele é mal-humorado, ele é azedo, ele não gosta de bom humor. Foi contratado com essa função. Aí dá 2 minutos, ele tem esses tititi deles, esses mimimi, ele vai, sai, Ai, meu Deus. Benjamin, esquece de mim. Ele tá baixando o Pokémon GO, deixa ele quietinho. Ô, Sombra. Vocês estão baixando mesmo? Porque eles já baixei já. Programa. Eu acabei de capturar o Domênico aqui. Diga, mano. Eu não tô conseguindo baixar o Pikachu. Eu tô vendo aqui uma informação aqui no UOL, no blog do Perrone, cara. O Sevilla estaria disposto a pagar aí 7 milhões e meio de euros por 50% do Rodrigo Caio, cara. É, boa proposta, hein? Bom negócio pro São Paulo. São Paulo detém 80% do jogador. Boa proposta. Olha aí. Porque numa dessa, aí numa futura venda, o São Paulo ainda preservaria 30%. É. Aí numa futura venda, aí o São Paulo ainda poderia encher mais o bolso ainda. Porque, porra, 7 milhões e meio por 50% do jogador é uma grana considerável, hein? Então pegava metade dessa grana e tentava contratar o Prato. Eu soube, outro dia eu falei que não, errei. Mas o Prato custa mais que isso. O Atlético tinha recusado uma proposta de 8 milhões ou 9 milhões. Agora ninguém quer mais. O Atlético Mineiro recusou pelo Prato. Não, a proposta do São Paulo pelo Prato... Não, não, a proposta que veio de fora. Não, o São Paulo fez uma proposta pelo Prato, sim. Fez? Fez. Eu vou te falar de quanto? 6 milhões de euros por 50% do cara. Você tá brincando. Caraca. Não. E os caras não quiseram. E o Galo não vendeu. E não discute comigo que tô a minha falando... fonte é sensacional. E não, o Galo não vendeu. Tô falando pra você, Sombra. O Atlético recusou uma proposta de 6 milhões de euros. Por 50%. E vou te falar outra coisa. Recusaram uma proposta de 9, velho. E vou te falar outra coisa, ó. O São Paulo tem esse dinheiro, velho. Só que quando recusou não tinha o Fred jogando. E vou te falar, o Dátolo não fica no Galo. Só que bom não, jogador, não recebeu nenhuma proposta. E se chegar com uma proposta ali mais ou menos, vai levar. Mais ou menos quando? E não discute que a fonte é boa. Ah, mais ou menos quando? Não, mas você tá falando o quê? É o Dátolo. Vai levar. Você acha que o São Paulo vai levar o Dátolo? Não, não. Eu tô falando quem quiser. O Palmeiras podia trazer o Dátolo. O Dátolo não tá vindo. O contrato dele vem esse agora. Então, bom, o Dátolo não tá. Não, se quiser, você levar agora. Porque o Dátolo não jogou 7 jogos. Quando vence? Dezembro. Mas o Dátolo não. O contrato vence dezembro. Mas o Dátolo não. Já pode assinar pré-contrato? Sim, mas o Dátolo ele não jogou 7 jogos do Brasileirão. Agora, eu não sei se o Dátolo tá meio machucado lá, porque ele não tá afim de jogar. Mas ele teve muitas contusões em um ano, hein? Muitas esse contusões. O jogador é bom, hein? Muitas contusões. Bom, mas ó, proposta tentadora. Ele disse que o salário do Prato era 300 mil no Galo. O salário eu já não sei. Não, eu li que é 300 mil no Galo. Eu não sei. O que não seria difícil pro São Paulo pagar. Mas foi 6 milhões de euros por 50%. Porra! Bela proposta, hein? Também achei. É, então, mas... Achei uma bela proposta e se ficar na orelha do jogador e ainda falar assim, ó, mas que você podia ganhar 50% mais... É, mas o Atlético não libera jogadores assim, não. O Atlético vai perder 4 jogadores agora. Vai pensão. Perder? Pensão. Atenção, torcedores do Galo, olha aí. Puta, preciso lembrar agora. Eu... Não é anjo. Vamos lá pela... Não é o Lucas Prato. Não, mas vamos lá pelas eliminatórias. O Atlético está jogando com o Vitor no gol, o Marcos Rocha na direita... O Erazo, o Leonardo Silva e o Douglas Santos que tá na seleção, esse Douglas possivelmente. Santos. Douglas Santos é um. Leandro Donizete. Leandro Donizete, tem Rafael Carioca que joga ali também. Patrick. Tem o Patrick que tá jogando no meio campo. Carlos. O Carlos é um atacante que de vez em quando entra. Tem o Luan, tem o Lucas Prato, tem o Robinho, tem o Fred. Juro que eu não vou lembrar os outros dois. Uhum. O Carlos e o Douglas Santos devem sair do Atlético. Olha aí. Muito bem. Ô, Narigudo, eu sei que você tá falando aí do Prato, do São Paulo, do Galo, etc. Mas vamos falar de Eliar agora. Olha só, amigão, quem entende de bateria para carro e moto, recomenda Eliar. E você sabe por quê? A nova Eliar Super Free tem 2 anos de garantia, a maior garantia do mercado. E mais, ainda tem a exclusiva proteção 24 horas. O que isso significa? Vou te falar. Em caso de qualquer pane elétrica... Mesmo que o problema não seja na bateria, pode chamar que um técnico da Eliar vai até você. Quer saber mais? Acesse eliar.com.br. Eliar é a recomendada pelos especialistas em bateria. É, esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. Olha, o Benjamin aqui baixou o cone do silêncio. Mas a fonte é muito boa dessa proposta do São Paulo, hein? Essa bom, fonte aí... E pode apostar desse jogador que vai... Sabe qual é o tipo da fonte? Quando você tem uma fonte, você vai lá e pega água. Sim. Pois é, ou essa fonte aí é daquele que foi lá pra pegar a água. Forte. Carregou a água até você. É. BV Financeira. Crédito rápido pra usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Também é oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Daqui a pouco tem quadro do Rude, agora tem... Boa. Momento sem parar, o sem parar agora funciona com único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. E olha, vai ligeiríssimo, hein? Dai, Leão! Gigante guerreiro, Dai, Leão! Dai, Leão! Agora, olha... Se a fonte é realmente muito boa do Benjamin. Ah, ele falou aqui pra nós. Então, não, eu não vi. Você não viu? Ô, Sombra. É. 6 milhões de euros. Os caras não venderam. Domênico, eles recusaram a proposta de 9 conto que veio de fora. Não lembro. Mas vai ficar sem um jogador no final do ano. O Atlético é comprador, velho. Não, o Lucas Prato não. Lucas Prato não. O Dátolo. O Dátolo vai terminar o contrato no final do ano. O Lucas Prato é quando? O Lucas Prato tem contrato ainda. Não sei, mas ainda não vence agora, não. Agora? Mas 6 milhões de euros é dinheiro, hein? Alô? Alô? Alô? Eduardo. Oi, Eduardo, tudo bom? Tudo bem, Domenico. Bom, Eduardo do quê? Eduardo da Silva Melo. Quantos anos você tem, Eduardo? 5.1. 5.1. Boa ideia. É uma boa ideia. E o bairro? Eu moro em Nova Jersey. Nova Jersey? Nova Jersey. Ah, então é Nova Jersey. Ah. Olha, se é o que eu conheço, é São Caetano. Que genérico, hein? É isso mesmo. Agora, ah, esse é bem... O cara fala rápido, né, velho? O cara fala, pô, é gringo, né? Gringo, o cara tá morando na gringa lá. Agora, a New Jersey é legal também. Eu prefiro Manhattan. E o time, brother? Lógico, mas New Jersey é legal. É nóis, Domênico. Parmeirão. Oh, Verdão, é nóis, Verdão. Terra Santa, né, tio? É, bate no peito. Eu quero ir na torcida do estádio 97. Boa! Então tem que estar amanhã. Amanhã não, não, desculpa, não. É. Palmeiras, domingo. Amanhã não, hoje, amanhã não. Não, não, não, não, não, desculpa, enganei. É contra o Vitória, inclusive. Olha, tem que estar a partir das 14 horas. Você vai entrar lá no portão C1, que fica na rua Padre Antônio Tomás, 72. Tá bom, 72? É, 72. Você vai pegar lá no portão C1, você vai pegar o elevador, vai subir até o terceiro andar. E você vai ver lá já as meninas do camarote único. Seu nome vai estar na lista lá, tá bom? Beleza. Já tá lá na... E a avó vai? A vovó vai estar lá? Ah, vai. Beleza, Rúdio? Vai lá, avó. Ô, meu amor. Vai estar lá. E aí, rapaz? Amanhã é um jogo bem complicado, hein? Esse Chapecoense e Palmeiras lá, hein? É, o Palmeiras não dá muita sorte lá, né, Domingo? É sim, mano. O Chapecoense deu um sufoco no São Paulo aqui dentro Corinthians, do Rio, pô. Corinthians meteu 2-0 lá, fora os ameaços, velho. Você é louco. Mas não foi um jogo fácil. Como não? Roubaram o Corinthians ainda, teve um gol legítimo do Balbuena que o cara não deu. Ô, o Corinthians era pra ter goleado os caras lá, do meio. Não é esse bicho papão todo não. É, se você for analisar... É um barulho desgraçado. É. Se for analisar o contexto, mano, de jogo, de dificuldade de até o final do primeiro turno, o Corinthians tem uma dificuldade maior do que o Palmeiras. Porque o Corinthians pega o Atlético Paraná, que é mais difícil, na minha opinião. O Atlético Paranaense lá é mais difícil que o Chapecoense lá. Então, mas sabe por que, que talvez não seja, Domênico? E porque, o Corinthians, por exemplo, pega o Cruzeiro, né, na última? O Corinthians pega o Cruzeiro. O Cruzeiro depois ele pega o Grêmio. Mas o Cruzeiro, apesar de estar mal, mano, é um time que tem camisa. Mas, tradição. Por exemplo, ô Domênico, ó, você pega o Atlético Paranaense... pega o Vitória. Você pega o Atlético Paranaense, eles estão aqui na sétima posição do Campeonato Brasileiro. É um time que almeja alguma coisa no campeonato, porque eles podem entrar no G4, ó, eles estão com 27 pontos. Vai chegar a 30. O quarto é o Grêmio, que está com 31. Se eles vencem o Corinthians... Não, então, mas se eles vencem o Corinthians, eles se aproximam já do bolo novamente. E na última rodada pode chegar, então, né? Eles precisam se expor, porque não adianta os caras quererem jogar contra o Corinthians pelo empate, porque o empate eles pra vão eles se expor. É ruim. Não, acho que vai se expor. Então, vai cabe, dar espaço. Cabe ao Corinthians aí jogar no contra-ataque de maneira inteligente pra que o Corinthians possa alcançar o objetivo. E a Chapecoense? Agora, a Chapecoense tá numa zona intermediária do Campeonato Brasileiro que pra ela, tipo, não vai pegar, talvez, ali um G4. E também não vai cair, eles estão em 11º. Talvez cai aí, cai com quanto, mano, hoje? Hoje é o Curitiba, que é o primeiro dos que estão caindo ali, com 18 foi. Pontos. E o Vitória é o primeiro dos que estão fora, com 19. Tem 23? A Chapecoense 23, né? Sim. É, mesmo que todo mundo ganhe aqui, vai chegar a 21. É. Então esse jogo pro Palmeiras, eu acho que não vai ser muito difícil não, cara. Não acho não. Será? O que pode pesar aí, porque o Palmeiras, por exemplo, contra o Botafogo... Sempre foi difícil lá, viu, mano, o jogo com o Chapecoense. Não, é. Mas de fato é. Mas sim, não pro, é pro Palmeiras... O Palmeiras não. Nunca ganhou, Palmeiras, sabia lá? Se não me engano, nunca ganhou lá, não. Mano. Ó, seria muito mais difícil pegar o Santos na Vila do que a Chapecoense em Chapecó. É evidente. Mas, pô, mas é o Santos, então, né? O Sado tomou uma goleada lá, né? Hã? E se eu não me engano, no ano passado, foi uma goleada que o Palmeiras tomou lá. Acho que o último jogo lá foi... 5x3, 5x2, foi o ano passado ou... Ah, foi ano passado. Foi por aí. Nós, o Palmeiras parece que nunca venceu lá em Chapecó. Foi o jogo que o Evildo foi expulso e voltou. Exatamente. Né? É um jogo complicado amanhã. É difícil. O Palmeiras precisa vencer esse jogo, hein? Agora, é claro, com a volta do Tietê, com a volta o Moisés, que voltou no último jogo e deve jogar também, acho que pode ser uma boa pro time do Palmeiras também, né? É, o que me anima um pouco também é que o Palmeiras também lá em Curitiba também não tinha muita sorte, né? E conseguiu arrancar o empate, mas, até mas que deu, era pra ganhar o jogo. Mas né? Deu azar, né? Final. Afinal de contas, deu um azar desgraçado, né? Porque Curitiba o Palmeiras fez um gol no último minuto, aos 49, velho. É. É, e o Palmeiras tomou uma goleada. Você vê, hoje, então... esses dois pontos estão fazendo uma falta desgraçada. O Palmeiras hoje continuaria como líder do campeonato. Com certeza. O Palmeiras estava com 34 isolado, pontos, né? Mano. Porque aquele jogo contra o Curitiba, a vitória era nossa, cara. Tomou gols 49. Não vai ter 50, pô. Todo time dá um vacilo desse. Uma vacilada desgraçada. O Corinthians também, se não tivesse empatado com o Figueirense jogando em casa, mano, mas teria 35, o Corinthians teve um tempo inteiro pra ganhar do Figueirense, entendeu? O que eu quero dizer, o Palmeiras tava vencendo o Curitiba e teve uma parada técnica lá, não lembra? E aquela parada com o Palmeiras. O Palmeiras não, foi um negócio do sinalizador. Isso, do sinalizador, parou. Sim, mas não foi parou técnico. Parou outro juiz, parou o jogo. Sim. E tava dominado o jogo, mano. E aos, aí deu 5, 6 de acréscimo. O Palmeiras tomou gols 49, 50 no segundo tempo. Eduardo, deixa o seu palpite então pra amanhã. É, pra amanhã não, né? Pra. Amanhã. Amanhã, é, amanhã mesmo. Chapecoense e Palmeiras, lá em, ó, Chapecoense. 1-0 já tá bom demais. Tá bom, né? Se ganhar tá ótimo. Você acha estranho que o Palmeiras ganhe amanhã de 1-0? Na minha opinião, nenhum dos quatro paulistas ganha nessa rodada. É mesmo? Caraca. Eu acho que o Corinthians não ganha hoje. Eu acho que o Santos ou perde ou empata. Agora mesmo nós. Ah, não, não. Mas é, ó, Atlético Paranaense times, lá. Você pega o Palmeiras, Chapecoense lá, igual o Mano falou, um time chato pra caramba. São Paulo pega o eu acho que talvez o São Paulo ganhe do Atlético Mineiro no Morumbi, porque tá em casa, mas... Ô, mas mais, eu acho tá que nenhum dos quatro ganha. Um louco, velho. Esse eu acho o jogo então, mais difícil mas aí é que tá, Dodô. É aí, o São Paulo não ganha também. É aí que tá. Como diria Milton Neves, tá tão na cara que o São Paulo vai perder amanhã que é capaz de ganhar mesmo. Entendi. Ô, Eduardo, então um abraço pra você. Deixa eu fazer o perfil aí, Sombra. Faça. Ultra Máquina, Black and Decker do Ultra Máquina, quando o assunto, a jogada certa quando o assunto é ferramenta. Beleza, você concorre no final do programa a uma mochila da Ultra Máquinas, tá bom? Isso, e só abusando que garante 3 vezes mais proteção e diversão. Parabéns, ganhou um kit exclusivo do desodorante Extreme, tá bom? Beleza, então. Falou, cara. Um abraço. Um abraço. Esse é o Estádio 97. Esse é o Momento Sem Parar. Vamos lá, mais um ouvinte no Momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Então, alô. Sabe o que? Não recebi os parabéns de vocês até agora. Do quê? O que aconteceu, mano? É porque... Eu disse que quando o Corinthians dispensasse aquele encosto, tá certo? Quando o Corinthians mandasse aquele encosto embora, o Corinthians ia ter novos ares ali dentro do Parque São Jorge, tá certo? É, já lógico. Foi, faz tempo foi. Depois que esse cara... Não faz tempo não. Depois que esse cara foi embora, o Corinthians só ganhou. Mas só teve um jogo? Não importa. 100% de aproveitamento depois que o cara foi embora. Mas é um fanfarrão. Tô mentindo, Benjamin. Você tá parecendo um empréstimo dando as notícias aqui. Imagina, fala aí, Benjamin. Tô mentindo? Véio. Ganhou um jogo difícil fora de casa contra o Inter. Mas ele não mentiu, isso é verdade. Ué, 100% depois que o cara foi embora. É engraçado, mas alô. Não deixou de ser verdade. Ah, derrubou. Eita, caiu. Ele ficou bravinho e desligou. É, não gostou. É que você ficou falando besteira. De novo. O sapinho faz a... Alô. Alô, boa noite. Boa noite, quem fala? Rodrigo. Rodrigo do quê, Rodrigo? Rodrigo Gonçalves Domênico. Só isso? Só isso. E quantos anos você tem, Rodrigo? 3.2. E o bairro que você mora? Vamos ver se o Dom acerta aí. Vai. Se não mentir? Se eu que eu conheço. Ah. Aí, é Jardim Maristela. Maristela. Jardim Maristela. É o jardim da nossa contato comercial. Maristela era secretária do Juvenal lá no Morumbi, né? Não é mais? O Juvenal morreu. Deixou de sim, mas ela não. Então, mas ela, eu falei, ela era secretária. Quando a pessoa morre, não significa que ela vai embora. Ela fala, mas aí, qual o Juvenal que é o falava pra ela assim, Maristela! Mas olha, já trabalhava muito tempo. Mas e aí o bairro? Né? Jardim Maristela, se é o que... Porque tem vários, mas tem Itapevi. Vários. Tem um Itapevi, que é o mais famoso. Não. E tem outro... Não, peraí. E tem outro na Zona Sul ali. Não, puxa no GPS de novo. Nossa! Tá certo. O cara zoou, hein? O cara zoou, o cara falou que não é nenhum dos dois, pô. Não, pega o cotovelo, veja. Olha lá. Não, o cotovelo é melhor não pegar, que você viu o prazo aí. Mas que Itapevi, aconteceu. Viu que eu não Itapevi conheço? Tem Zona Sul. Itapevi então, tem sim, viu, Benja? É, Freguesia do Ó, Zona Norte. Ah, Zona Norte, nada mas bem. Isso aí é nada bem. Filial. Aí, lá não é Jardim Maristela. É filial. Freguesia do Ó é parque. Filial, você tá louco? Filial. Aqui tem que bairro é... que é matriz. Não, tem matriz, você tá louco? É lógico. Tem bairro matriz, você tá louco? Ô, velho, e o time? Ah, ali Freguesia do Ó, né, meu? E aí, mano? Firmeza? Opa, tudo bem? É nós, hein, mano? Nós quem? Ah, é palestra, né, aí, mano? Aí, vacilão. Chupa. É outro emprego. É nóis, é nóis. Você quer enganar quem engana, velho? Larga a mão de jeca. Peito! Rapaz, e aí, velhinho? E aí, Domênico? Ó, amanhã... Tô ali na torcida Estádio 97, hein? Opa, então tem que estar lá no domingão às 2 da tarde, hein? Com a padre Antônio Queiroz. Padre Antônio Tomás. 72. Entra pelo portão C1, pegue o elevador. Desça no terceiro andar. Não, desça, tá não, certo. Suba, né? Suba. Não. É, Se você já estiver dentro do elevador, você tem que descer no terceiro andar. Ah, se descer, se você sobe e você desce. Se você estiver fora do elevador, suba no terceiro andar. É lógico, depende. Se saiu bem, né? Da pegadinha. Agora a gente tá com uma dúvida. Ô, Cuquinha, é nóis, hein? Boa noite. Cuquinha, tem que voltar agora, hein? A gente tá com uma dúvidazinha. Qual que é a dúvidazinha? Bonitinha, né? Qual que é a dúvidazinha? A gente não sabe se vai jogar o Cleiton. Tá bonitinho, Cuquinha. Ou vai jogar um volantinho. Ou se vai jogar o Bananinha. Não, Bananinha vai jogar não, hein? O Luquinhas. A gente não sabe, né? Calma, Cuca. Banana não, Cuca. A gente fica na duvidinha e dá angustinha, você tem que, viu? Você tem que, Cuca, presta atenção. Dudu tem que jogar. Jogar o Cuca. O Dudu tem que jogar o Dudu, entendeu? Não ficou mal aí que o Gabriel Jesus foi. Gabriel, foi a gente. Você chorou? Bem, a gente olha o jogador e fala, tem que ir, mas dá um aperto no coração. Agora vai botar o Duduzinho pra jogar de abertinho, o Duduzinho, pela esquerdinha. Isso. O Chapecó é friozinho. Pode perguntar, a gente responde. Tem dinheiro em caixa agora. Você gosta do Bernardo, que jogou com você no Atlético. Bernardo. Bom jogador, né? A gente gosta. O Alexandre Matos gosta do Ricardo Goulart e do Everton Ribeiro. Tem informaçãozinha. Bonitinha, bom também. Tu sabe mais quem desses aí vai pintar no Palmeiras ano que vem? A gente tá tentando trazer o Bernardinho. O Bernardinho do vôlei? Não, Bernardinho, o Bernard. O Bernard no diminutivinho. E o Everton Ribeiro, o meia que o Palmeiras quer. A gente gostaria de trazer. Vai trazer? Everton Ribeirinho. Tem o Montijo dando sopa na agora China. Agora o contratinho da gente só vai até o final. Agora você vai chorar de alegria ou de tristeza? Os dois. Calma, Cuquinha, nós. Calma. Caraca, deu uma mas, ô Rodrigo, se você é diretor do Palmeiras, você gostaria de contratar quem? O Bernard, o Ricardo Goulart ou o Everton Ribeiro? Tem que escolher um. Fazer dois. Não, mas tem que, senão a enquete perde um pouco a graça, né? Tem que sempre fazer aquela coisa de dificultar. Olha, a necessidade do Palmeiras hoje é um Everton Ribeiro. Puta, eu gosto do Bernard também, viu? Ah, acho Bernard, um bom jogador. O Bernard tem alegria nas pernas. Ah, alegria nas pernas foi 7-1, pô. Não, mas ele não jogou. Imagina se não tivesse. Então, imagina se ele fosse triste das pernas. Se fosse as pernas tristes, né? Não, mas ali tinha um monte de cara medalhão que perdeu de 7 também. Nossa, onde você tá, cara? Dentro do ônibus ou embaixo dele? Eu tô aqui vizinho de vocês, tô na Avenida Paulista, tô esperando minha namorada sair do trabalho. O que, que ela faz aí? A minha namorada, ela é... Ela trabalha com publicidade de faculdade, né? Ah, publicidade de faculdade. Isso. Se ela quiser anunciar aqui, é um lugar legal pra ela fazer publicidade de faculdade. É verdade. Ah, eu vou conversar com ela, quem sabe? Conversa com ela, eu te dou 5%. Ah, já tá entrando. Já tá uma coisa iniciada já. Ô, você tá na Paulista mesmo? Tô em frente. Vê se tem um Pokémon. Tem um ginásio Pokémon debaixo do MASP. Bom, fica ligado. Conta, não conta, que a gente vai lá. Não, mas todo mundo sabe isso. Não, vou lá. Desculpa, Sombra, me empolguei. Ai, Pokémon não dá, não. Semana que vem não percam. Pokémota nas ruas de São Paulo. Ah, o Pokémota vai ser engraçado. Pokémota, a gente vai soltar ele em São Paulo. Fantasia tá muito engraçado. Eu tava ouvindo até a parte do paralelepípedo, que eu tava na 9 de julho. É, tá vendo? Olha, eu tive a oportunidade de ver uma foto do Mota fantasiado de Pokémota. Vou te falar uma coisa. Sensacional. É sensacionalmente ridículo. Mas ele vai fantasiado, é bizarro, né? É bizarro, é bizarro. É sério. A gente mandou fazer a fantasia. É, não. A gente ia comprar. Porque as casas de fantasia não tem fantasia de Pokémon. Então nós mandamos fazer. Amarelão mesmo. É. Mas, ó, não, eu vi o modo que tava. Vende no Japão. Tem rabo. E usa o rabo bastante. E outra usa coisa. Usa bastante. Rabo. Ô, palmeirense, rapidinho aqui. E aí tava rolando uma pegadinha na internet, porque a molecada fica jogando isso aí e esquece o mundo. Tipo o Mota agora. É bom você esquecer o mundo. E aí que os caras fizeram? Os caras numa van vestido de Pikachu com umas pokebolas gigantes. Então todo mundo que tava jogando na rua, os caras vinham do nada, velho. Jogava a bola na cara do cara. Mas jogar uma bola, uma pokebola gigante. É, mas onde isso? É um vídeo. Europa, né? Cara? Isso aqui dá tiro, né, Domingo? Aqui esse cara joga na cara de mata, mano. Fala aí, moleque. O Bolsonaro vai estar no palestra sábado? É, com certeza. Aliás, domingo, né? É, eu vou estar lá. Ele é palmeirense mesmo. Ô, deputado. Outro dia eu liguei pro Rude pra falar que eu gosto da imitação. Ô, deputado, tira o Mota do programa. Você vai brincar, deputado. Você falou? Não, você sabe que é o melhor? Ele me ligou. Você vai brincar com o Pokémota, deputado? É, com certeza. Eu vou jogar de uma ribanceira. O Bolsonaro Pokémon. Ligou pra você? Ele me ligou. Juro. Ligou. Ele ligou pra dizer que gosta. E aí ele falou, você é palmeirense também, né? Mas não dá, o Eric no ataque começou a criticar. Eu achei tão engraçado, velho. Ver o Bolsonaro. Você começou mesmo a ter que metralhar o Eric. Pacificamente executa. Traz ele aqui pra falar com o Mota. Meu, por que que você não coloca o nome com esse cara, velho? Ah, porque é uma questão de... Mas se ele vier aqui, você vai ficar chateado. Ah, não vem. Os opostos, você não acredita que os opostos se atraem, Mota? Mas essa oportunidade de fazer umas perguntas pra ele. Aí ele falou que iria no meu show. Aí eu falei aqui pra ele, ele falou... Oh, pensei que era você imitando você mesmo. Não, e o pior é que ele me ligou. Eu não ouvi, peraí. Ele fala meu. Peraí, ouvinte, peraí. Aí, boa sorte aí, tendo oportunidade você, Rodrigo. Um abraço aí, até mais. Não, isso é você, sabe, não. Ô, mano, sabe o que é melhor? Ele me ligou tentando fazer uma pegadinha imitando o Jean Willis. Só que com a voz dele, velho. Né? Fala, é o Jean, boa noite, tá ok? Peraí, velho. E eu já sabia que ele ia me ligar, então tipo... Ele é candidato a alguma coisa esse ano? Olha, não, mas olha, é muito boa. A caracterização que você faz, a imitação que você faz é fantástica. É. Mas as opiniões dele são toscas. Não, né? Eu sou uma outra coisa. É. Não quer dizer que eu sou de acordo, eu faço o jeito. Eu tenho a impressão que a gente tá aqui que nem foca. É porque eu era muito ameaçado os caras no YouTube. Só o Mota gosta das opiniões do Bolsonaro. Os caras no Face me ameaçavam porque imitava ele. Aí eu falei, vou imitar o Jean pra equilibrar. E equilibrou. Equilibrou? Os fãs do Jean também me ameaçam. Não é porque eu concordo, não. E o Bolsonaro xinga ele. É, mas quem ligou lá pro Jean falando que você imitava ele, falando que tava de criança, quem que foi? O Mota, né? É um fascista, jogador de Pokémon. Nossa, nossa Mota, mas você também não gosta de ninguém, né? Puta, meu. Mas não, xiita, você tem que arrumar alguém pra gostar. Ah, eu não tô gostando de nada. Ô, Rodrigo, xiita, palpite! Fora, Chapecoense e Palmeiras. Olha, o Palmeiras precisa somar pontos, né? Então. Todos os primeiros... times precisam. Assim, mas o Palmeiras tá na fase que, assim, tá meio desconfiado se tá perdendo fôlego. Então, acho que o ideal é chegar lá, uns 3-0, 3-1, pra gente já tá bom, já pra recuperar a confiança. Então tá bom. Um abraço pra você, boa noite. Posso fazer um merchan rapidinho? Opa, da Busano, né, que é só a Busano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Isso, vai parar de feder, vai ficar cheiroso. Boa. Opa, queria mandar um amo ela pra minha namorada, Anne Caroline. Anne Caroline, ela é belga? Não. Ela é paulista mesmo. Paulista mesmo. É, queria mandar um abraço pro meu pai, que é palmeirense verde, que não tem essa de roxo pra palmeirense não, são os verdes. São verdes, então tá bom. Meu pai é seu Mário. Um beijo pra minha mãe, Dona Luísa, e um beijo pra minha filha, Maria Eduarda. Eu amo todo mundo. Valeu, isso aí. Tudo de bom. Valeu. Obrigado igualmente, sou fã de vocês, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito gentil da sua parte. Um abraço. Se tivesse eu e o Bolsonaro, tem que salvar um do penhasco, você salvava quem? Putz, olha que pergunta. Mas não tem que salvar um. Salva você, né, velho? Salva o beijo! No fundo ele gosta do beijo. No fundo você gosta dele, não, né? Pelos filhos dele. Mas pode você falar. Não uma criança pode falar. Morfa. Eu não queria que você me salvasse. Você adapta. A mãe arruma outra. Fica devendo favor, né, também. Eu não queria que você me salvasse. Ué. Dever favor pra você, tá louco. Vamos lá, terceiro ouvinte do momento, sem parar, sem parar do Jeová, da Priscila, toda a galera lá do. Sem parar, o Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. A pulseira VIP do seu carro. Ó querida Clementina. Alô? Domingo? Alô? Quem fala? Dudu? Dirceu. Ô Dirceu, tudo bom? Dirceu. Tudo bem. Dirceu do que é o nome completo? Borboleta. Dirceu Soares Júnior. Quantos anos, Dirceu? 30. E o bairro que você mora? Ah, eu até quero ver o Benjinho acertar, hein? É só não inventar. Se é o que eu conheço. Vamos lá, Benja. Vila Eudísia. Eu não ouvi. Vila? Como é? Vila Eudísia. Ah, pode falar? Essa, pode. Meu amigo, você acha que é pegadinha, mas não é não. Porque uma que já ligou uma vez um ouvinte da Vila Eudísia, e eu tinha uma fábrica aí, uma época. Eu dizia. Como eu dizia a sua avó. Eu tinha uma fábrica. Fábrica de quê? De dinheiro. Não, de bolacha. Isso ele não precisa, mano. Eu fabricava na época uma bolacha tipo maisena. Aonde era em Santo André. que você fabricava? Rosquinha? É mesmo, hein? Eu tipo maisena. Você sabe bem, fabriqueta de... É, tipo não, maisena. Mas tem bolacha maisena rosquinha também. Não. Não. Tinha um lugar que eu gostava às vezes de passar. O lugar é muito feio. Mas quando eu era criança eu gostava de passar. Que era aqui na região ali do Pari, tinha a fábrica de biscoitos. Opa, o cheiro da... É uma delícia aqui. Ainda tem, né? Ainda tem? Tem. Cheira biscoito ainda? Tem. Era biscoito São Luís lá. Se não ali na Catumbi também tem uma fábrica. E você já comeu o chocolate do Willy Wonka? Não. É da fábrica de chocolate, mas existe chocolate. Aliás, eu gostaria de aproveitar esse momento e fazer uma queixa. Tem chocolates que às vezes você gosta, aí você vai comprar, e os caras, pra não ter que aumentar o preço, eles reduzem o preço, reduzem o tamanho. Do tablete, do chocolate. Porque tem um chocolate que é legal, aí parece uma folhinha de papel, daqui a pouco fica ridículo. É, mas... o diamante negro diminuiu ao longo do tempo, senhor. Quando era criança. Você ficou meio humano agora, você falou diamante negro... Você tá enganado, o diamante negro... Não, na minha casa lá, a copa de penca é, não é o senhor. Ah, mas não, não, hein? Mas deixa eu falar. O crunch, é olha, então, ó, propaganda gratuita. Mas eu prefiro o Laca ainda. Olha, propaganda é gratuita. Não sei se é bom ou é ruim pra eles, mas assim, o crunch, que é um chocolate que era um antigo Cri, que eu acho legal. Ele era de um. Ele tinha um tamanho, uma espessura. Agora, cara. Porra, parece uma folha de papel. Isso é. Eu quero falar o seguinte, mas o grande problema do crunch. Crunch. Foi mudar o nome, não jamais poderia ter mudado o nome do Cri. É. Mano, como mas o Benja tem uma diferença, o Benja ganha o chocolate. Então quando chega na casa dele, chega aquelas barras de 2 metros. Vou deixar chateado agora. Ele ganha barras de 2 metros. Vou te deixar chateado. Ganhei, traz pra nós aí. Ganhei 6 meses do Wolf Maia no Vasco. Caramba. Você ganhou? Duvido que você vai fazer. E não é que ele... Esse caminho aí, meu. Ele ganha pra comer o chocolate. Não basta só ganhar o chocolate em si, ele ganha pra comer, degustar. Eu vou fazer o curso do Wolf Maia, vocês vão ver, velho. Quer pegar as novinhas? Ô, Beja, né, rapidinho, Você entrou no Wolf. Aí o Motinho entrou também. A professora falou pra você, senhor, você vai subir no palco agora e eu vou escolher a dupla. Você vai fazer uma cena com o Mota. Improvisa aí, vocês dois. E aí? Ah, você assistiu o Albergue? Oh. Eu ia fazer o Albergue 4. Não, mas não pode ser filme de terror. É uma cena de filme romântico. É de amor. Não, ele de não amor. Falou isso. Mas ele falou de amor. Acabei... Eu que sou produtor, ele é o diretor. Ele é o Wolf Maia agora. O produtor que banca coisa Sombra que manda. Sombra Maia agora. Sombra Maia. Não, não é Maia porra nenhuma. Eu acho que o ator, ele não tem que escolher papel. Você vê o Rodrigo Santoro? Ah. Ele foi lá no Carandiru, deu uns beijos no cara. Outro filme lá, ele deu uns beijos no cara. Exatamente. Meu pai... Oh. Falou, quando, não, com 10 anos de idade, quando eu falei que queria ser ator, meu pai falou, isso é do interior, né? Vai falar, isso aí é coisa de viado. Hoje eu falo, tá eu lá. Meio o... Silvério agora, né? Hoje você tem certeza. Hoje tá lá o Cauã Reymond provando que meu pai tava certo pra caramba, pegando um monte de mulher. Pô, e daquela cena daquela novela Liberdade, Liberdade, que os dois fizeram amor ali, puta, foi mó... Ali foi uma cena forte, velho. E eu estranhei como o RG narrou a cena de uma maneira... É a mulher, foi a o Caio Black, né? Ator másculo é o Johnny. O RG curte uma diferente. Benja, ator másculo é o Johnny. Johnny. Isso. Agora, Marília, o John. Ele John é ator, tá santista, torcedor, John, ouvinte e usa blazer. Te deixou no apetite, o John, não? Quantos anos você tem? 3.2. Passou do ponto já uns 22 anos. Caraca. Você quer com 12? Pra mim, eu vou caçar caçadores de Pokémon. Qual que é o time aí, brother? Ó, é fácil, hein? Eu quero ir na torcida do estádio 97. Não, mas tem duas torcidas, a do São Paulo e do Palmeiras, mas eu vou na torcida do time melhor, né? É, no momento o Palmeiras tá melhor, é o Palmeiras? Então, é lógico, é Verdão, doutor. Eu vou falar, mas, Verdão, sempre. Você quer fazer alguma pergunta pro John? O John é o nosso ator aí, que faz curso no Wolf Maia. John, você quer ser ator também? O cara é bom, velho. Quem é John? É o John Travolta. O John é ator, ele faz curso do Wolf Maia, ele faz um monte de filme, peças John de teatro. Ele tem um projeto, né? Você liga a televisão, o cara tá em tudo que é propaganda. Faz uma pergunta pro John aí. Pra te diversificar um pouco, a gente já fala em Palmeiras com o Dodô. É, todos têm um projeto, né? Estamos fazendo um projeto aí, ator. Faz sua pergunta pro John. Em breve todos ficaram sabendo. Minha pergunta é ator de quê? Boa, mano. Ué, do que existe ator, velho? Ator de novela, velho. Ator de teatro, é tudo mesmo ator. Ué, o cara pode fazer peça infantil, cacete. Ator é ator, velho. Ator de, ator de novela, ator de filme. Mas é ator do mesmo jeito, lógico que é, João. O cara faz novela, ele faz filme, faz teatro. Quando você vai tirar um registro, não tá lá ator de novela. Tá lá ator. Ator, é. Aí tem aqueles que preferem seguir um caminho. Tem aqueles que não é que preferem, é que só tem aquele caminho. Preferem ser ator do, do teste de fidelidade do João Kleber. Por exemplo. Eu fiz João Kleber, hein? É mesmo? Olha aí, que teste de fidelidade você fez? Eu fiz um quadro que é extinto que chamava Aconteceu no Motel. Ah, é? Exatamente. Caramba. Um abraço pro Oliver, que é ouvinte nosso aí também. É, então, o Oliver fazia nessa época. Você é trash, aí o que você fez nesse Oliver quadro? É meu amigo, mano. É, então, na realidade, fui lá pra fazer pegadinha, aí chegou lá, o ator do quadro tinha faltado, eu acabei fazendo aí... Eu tenho vídeo na minha casa, meu. É. Quando amigos, quando amigos meus veem aquele vídeo, porque na época eu era... Eu pesava uns 30 quilos, mais ou menos. E eu fiz a cena de cueca com duas meninas na cama em cima de mim, só de calcinha e sutiã. Velho, os caras racham o bico. Ô, John, você é bom pra cacete. Como é que você veio parar de treino hoje? Qual é o motivo? Eu tava indo fazer um ensaio no Wolf Maia pra uma cena. E eu peguei num dia típico, que eu estudo terça e quinta no Wolf, e eu tava vindo uma segunda. E eu travei na Paulista aqui umas 2 horas travou no trânsito. Travou de cachaça? Não, no trânsito. Ah. E aí eu fiquei ligando, até que uma hora caiu e o Sombra... Aí você pediu pra participar da roleta? Não, você falou que já tinha roleta no final. Eu nem sabia o que era roleta, no final você colocou a roleta e eu fiquei feliz. O Sombra colocou a roleta. Ele colocou a roleta em você, Bideira? O Sombra colocou a roleta, você ficou feliz. Qual foi a reação, John? Eu me lembro que o Mota me maltratou aquele dia, porque me perguntaram onde eu morava, eu falei que eu morava perto do Panetone, ele ficou bravo comigo. Mas eu não falei nada. É um idiota. Não, né? Posso falar agora? Juiz! O fim da sua vida vai ser você fazendo festa infantil. Entendeu? Vestido de palhaço. É vestido de super-homem. Entendeu? É isso, vai ser o fim da sua vida. Não pode desejar mal. Receber você vai ser demais, meu bem. Vai ser festa infantil com aqueles pincelhos comendo. Se você deseja mal, volta roupa, pra você. Entendeu? E não vai ser pago ainda no final da festa. Não pode desejar mal. Volta. Tadinho. Que voltar agora é lucro. Nessas festas, os caras põem aquelas fantasias. Aí dá 40 minutos, as crianças querem brincar. Pelo amor de Deus, deixa eu tomar uma água. O cara tá numa inhaca. Você já viu um vídeo do Homem-Aranha? Que o Homem-Aranha desmaia. O cara, a mulher. Homem-Aranha? Homem-Aranha, as crianças. Mas vem cá. Eu fiquei. Isso eu vi. Fez parte aí da família e tal. Aí a criança falou, ó, mãe, tem que ter o Homem-Aranha na festa. Beleza. Aí, ó, você viu? Isso eu vi, festa de criança e tal. Aí a criança falou assim, mãe, queria o Homem-Aranha na minha festa, legal. Só que o cara que chegou pra fazer o Homem-Aranha era barrigudo e gay. Era o Mota. Olha, era como se fosse um Mota vestido de Homem-Aranha. O Peter Parker é o Mota. Aí a criança fala assim, mãe, mas tá meio estranho o Homem-Aranha. É engraçado se eu ouvir sua criança falando, mãe, mas tá meio estranho. Criança 5, 6 anos de idade, fala, tá estranho o Homem-Aranha. Agora eu vou falar um negócio. E velho, criança só tem aquele arzinho angelical, cara. Porque criança é o Satanás. É o Satanás. Tanto é que os pais levam as crianças aí pra se educar religiosamente, independente de qual seja a religião, que é pra tentar expulsar o Satã, cara. Porque a criança, ela tem aquele. Por isso que tem que batizar, mano? Sim. Ô, Dirceu! Um abraço pra você, obrigado pela audiência. Deixa o seu palpite pro jogo de amanhã. É hoje ou amanhã? Amanhã. Chapecoense e Porco. Não, vamos devolver o Sapeco, vamos enfiar 4 neles lá. É tudo pra se vingar daquela goleada? É lógico. Tá certo. Ficar de 1-0 tá bom. Então tá bom, Dirceu. A Parmeira toma gol, viu? Tem que fazer 2-1. Dirceu, ganhando tá bom. Da torcida. Você tem que estar, olha, Palmeiras e Vitória, domingo. Você tem que estar lá a partir das 14h. Você entra na rua Padre Antônio Tomás, vai até o número 72, procura pelo portão C1, pega o elevador, desça no 3º andar. Beleza. É só vocês seguindo as meninas que estão com as camisas assim, ó. PAULONOBRE. Que porra. Paulo Nobre. Mano. E aí tem 38 meninas com uma setinha assim, apontando assim na portinha. Não, é as galinhas de Itaquera. Valeu, Dirceu! Falar em galinha, leva a sua irmã também pra pensar. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, Sei lá, um bico lá. Mano, seu frango. Cartão amarelo pra você. Amarelo? Nossa, que absurdo. Eu tô tentando falar com você faz 5 minutos. Quem? O John. O John? O John é um cara que poderia ser aproveitado nas nossas externas com vídeo. O John é bom, cara. Tô falando sério. O John é bom. O maior prazer. Eu tô falando sério. O John é bom. O maior prazer, sem problema. Aliás, eu que já fui em tanto evento da Energia 97, olha, tá na hora de começar. Daqui a pouco eu começo a trabalhar aqui também. Oh, esse John é bom. Fiz curso com a Kim, com o DJ Kim. Olha, então eu tô fazendo. Tá na Ridan Audio Produções. Olha aí. Esse cara tá aqui, gente. Você trabalha com o quê? Eu tenho uma empresa no ramo da construção civil. Você tá rico, então você é construtor. Não tô rico nada. Sou construtor. É, você parece o advogado da rádio. Parece mesmo. O Alê? Doutor Thiago. Doutor Thiago. Que é o chefe do Alê. Não conhece o Dr. Thiago? Ó, Dirceu, um abraço, boa noite, tchau. Tchau, já foi. É isso aí. Você já notou como às vezes basta um adesivo para começar uma revolução? Por exemplo, vejam o que representou Paz e Amor para a liberdade de uma geração. E o No Stress, que já deixou muita gente mais tranquila, lembra? No Stress? E a bolinha amarela e sorridente do Smile fez muita gente sorrir por aí. Pois é, pessoal, agora quem está revolucionando é o Sem Parar, que agora funciona com um único adesivo. Se você já tem o Sem Parar, troque já aquelas caixinhas que estão no seu carro por esse adesivo moderno, que vai deixar o seu carro ainda mais bonito. E com a praticidade e comodidade que você já conhece, se você ainda não tem, o que você está esperando para fazer o seu? Procure já uma das lojas Sem Parar. Troque ou adquira o seu Sem Parar. Acesse semparar.com.br ou baixe o aplicativo e encontre a loja mais próxima de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Motinha, você queria dar um recado da loja do Estádio 97? Sim, promoção do Dia dos Pais na loja do Estádio 97. Presta atenção, mano. Diga. Dia dos Pais, mano. É, bora pro Benja aí, que você chama de pai, né? Então, loja do Estádio 97.com.br, mano. Aí você entra lá, ó. Nós temos 3 promoções. Nas compras acima de R$100, você ganha um boné do Estádio 97. Nas compras acima de R$200, você ganha uma camiseta do Estádio 97. Nas compras acima de R$350, você ganha um boné, uma camiseta e o frete grátis. E mais, hein? Tem a vantagem aí no estádio, na loja do estádio 97.com.br. Você paga em 3 vezes sem juros. Legal, boa. Entra lá, ó, Dia dos Pais é na loja do Estádio 97. É, não tem jeito de errar também, né? Porque você vai dar presente pro pai, olha aí. Pai gosta de quê? De camisa do time, tem relógio do Palmeiras. Você que tá palmeirense aí, vai lá, ó, tem 8 modelos de relógio muito do Palmeiras. Bacana. Tá frio, compra o moletom do Estádio 97. O moletom do Estádio tá legal, tô vendo. R$85 apenas. Isso tá bacana. Pô, legal, tem camisa retrô. Muito camisa bom. Retrô do Palmeiras 51, tá lá. Beleza. Tem relógio do Corinthians. Os novos modelos de relógio do Corinthians chegaram, viu? Muito legal. Bacana, aí. Conheça a loja do Estádio 97.com.br. Você sabe, só rapidinho. Será que domingo, antes do jogo do Palmeiras e Vitória, vai ter uma ação incrível lá no Estádio do Palmeiras? Então, trazendo. Será que tem uma ONG em Israel? Ah, eu li sobre isso aí. Tem eu uma li. ONG de futebol. Que é para crianças israelenses e palestinas que jogam juntos. Uhum. Na paz. E essas crianças estão vindo para cá, vão jogar o jogo da paz no domingo, antes do jogo do Palmeiras. Serão. Legal pra caramba. Crianças judias. Israelenses e palestinas. Israelenses e palestrinas. Hã? Aí na primeira entrada vale mais dura. Não, vale a pena chegar mais cedo. Vale a pena chegar mais cedo domingo lá no jogo do Palmeiras para ver se é verdade, um negócio legal pra caramba. Essa ONG tem uma repercussão internacional. Mas crianças assim, na faixa de? Ah, 12, 13, entendi. Por aí. Quase, já adolescentes. Ah, 10, israelenses e palestinos que vão jogar futebol junto e jogam juntos nessa ONG lá. Olha que legal. Não, isso é bacana. Você deveria fazer uma boa ação. O Sami vai jogar ou não? Eu deveria mesmo. O Sami vai jogar? Não, são crianças que vêm de Israel e de lá. São crianças israelenses e palestinas, não é daqui. Entendi. Bacana. É, muito legal, cara. Vai ser domingo antes do jogo do Palmeiras. Palmeiras muito e Vitória. Bacana. É isso aí. Estádio 97 também tem oferecimento de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Agora, você tem criança em casa? A criança tem dificuldade para dormir? Olha que legal essa ideia aqui, ó. Vem aí o app pro seu celular que vai fazer seus filhos dormirem. Contos do Estádio 97, na voz dos seus ídolos. Era uma vez sete anõezinhos, bonitinho, coerentinho, com volupinha. Certo dia, eles conheceram a Branca de Neve. É, mas ela comeu a maçãzinha, engeninadinha, da rainhazinha. Morreuzinha. Agora seu filho dorme, nem que seja de raiva. Aí o lobo mau assoprou, assoprou, e entre um assopro e outro, ele gritava: bate no peito e fala, o lobo é grande. Não, o lobo, ele é gigante, ele é gigante. Pai, pelo amor de Deus, tira esse homem gritando que eu não consigo dormir. Contos do Estádio 97, na voz dos seus ídolos. A Bela Adormecida, que já tinha espetado o dedo na agulha amaldiçoada. Mais ou menos em 1912, eu não lembro se era em 13 ou 1950. Enfim, ficou em sono profundo, exclamação, só uma pitadinha histórica. Eu me lembro de um jogador do Bangu chamado Adalberto Sono Profundo. Ele mais dormia do que jogava. Avalone, não, pitadinha não. É pro meu filho dormir, né? Eu não quero dormir junto com ele. Pelo amor de Deus, não enrola a gente, não. Ok, só lembrando que a Bela Adormecida não saía de uma das lojas da família Pimpolini. Ela adorava comer um esfirone. Família Pimpolini, Alameda Santos, sem número. O app que vai mudar sua visão sobre contos infantis. Era uma vez, né, um menino de madeira chamado Piroca. Ele foi construído pelo seu avô Gepeto, um velho italiano, deve ser palmeirense esse otário aí. Então ele não entendia nada de futebol, esse velho, era um babaca, eu não saía da Série B. Não curti essa história, não vou fazer essa história, não. Eu vou contar a história melhor de um menininho humilde, né, que cresceu na vida e conquistou todo mundo. É a história de Gabigol da Vila. Contos do Estádio 97, na voz dos seus ídolos. Era uma vez o Gato de Botas. Ai, era um gato grande. Ele usava o chapéu porque era todo careca, todo com óculos, toda feita na revolta da vida, e gostava de café. Era uma gostosa, tinha um pelo, não tomava banho. O pelo saía da orelha e juntava com os pelos do nariz. Fazia uma coisa só tão gostosa e tinha uma lapa. Menino, eu vou te falar, era uma lapa toda peluda. Parecia um pau de arara no meio da floresta. Que coisa gostosa. Ele conquistou todo mundo. Ai, que gato de botas gostoso, menino. Baixe agora no seu celular Contos do Estádio 97, na voz dos seus ídolos. E bons sonhos. Vou contar a história desse grande personagem do desenho brasileiro. A historinha do Maníaco do Parque, que bonitinho. Ele esquartejava e tirava o coração das mulheres. Ai, que história triste, que medo. Pai, pai. Aí, tá vendo, Avaloninho? O menino saiu correndo do quarto. Agora ele vai fazer xixi na caminha dos pais dele, pelo amor de Deus. Pô, esse é um brinquedinho assassino, meu. Pelo amor de Deus. O Avaloninho é o melhor. Sensacional. O Avaloninho é sensacional. Obrigado, Domênico. Muito bom, muito bom. Domênico adorou, fez os elogios. Não, legal, legal. Vocês perderam tempo com isso. Não, sensacional. Que é isso? A historinha do Gato de Botas é maravilhosa, imagina. Todas inspiradas, né, nos meus amigos da rádio. É verdade. É. O dia dos pais está chegando e você ainda não comprou presente pro seu pai? Esquece esse negócio de dar camisa e sapato. Chega dos mesmos presentes. Vai lá na Dutra Máquinas. Lá na Dutra Máquinas, você vai encontrar o presente ideal pro seu pai. Por exemplo, seu pai é do tipo que gosta de consertar tudo em casa, meio Benjamin, ou é daqueles que perde a tarde toda cuidando do carro, meio Benjamin. Bom, não importa se ele é do tipo pai mecânico, pai jardineiro, pai inventor, pai construtor, o presente ideal pro seu pai está na Dutra Máquinas. E são centenas de ofertas à sua escolha. E, por falar nisso, a Black & Decker preparou diversas opções de kits e ferramentas para o seu pai. E ele vai amar, viu? A Black & Decker você já conhece, é sinônimo de qualidade e é a garantia de comprar uma excelente ferramenta. Olha essa sugestão para dar para o seu pai. Kit de ferramentas Black & Decker com 40 peças. Vem numa maleta com furadeira, brocas, alicates, martelo, chaves combinadas. É completíssima. É o kit que todo pai quer ter em casa. Na Dutra Máquinas você encontra essa e outras ofertas no site dutramáquinas.com.br. ou em uma de nossas lojas. E lembre-se, ferramentas Black & Decker é na Dutra Máquinas, mano. Boa. Sombra, a CBF acabou de divulgar aqui os dias e os horários aí dos confrontos da Copa do Brasil. Vamos lá. Ó, temos aí na data de ida. Tá. Sim. Lá? Diga. O Santos, ele vai pegar o Vasco no dia 24/8, tá certo? Dia 24 desse mês agora de agosto. Ok. Às 19h30. O São Paulo vai pegar o Juventude também no dia 24, às 21h45. Possivelmente será o jogo da televisão, da TV, né? Mas São Paulo recebe o Juventude, né? Então, mas primeiro eu acho que possivelmente será o jogo da televisão. Acho que vai passar lá pro Sul, então. Não, será? Talvez não. Pode ser que o jogo Brasil seja aqui. Não tem... Porque... Ah, não tem? Como o Santos vai jogar às 19h30, o São Paulo possivelmente vai ser o jogo da TV. No jogo de ida também do Palmeiras, é dia 31. Ah, é São Paulo e Santos no mesmo dia? Isso, os dois vão jogar. São Paulo é o jogo da TV, pode anotar. É. E no dia 31, o Palmeiras ele vai pegar o Botafogo da Paraíba às 19h30 também. Ah. E o jogo da TV possivelmente será Fluminense-Corinthians também no mesmo dia 31, que é o jogo depois da novela aqui, às 21h45. Perfeito. No jogo de volta, Sombra, Cadê? Virando a página. O São Paulo ele vai pegar aqui o Juventude no dia 21/9, às 19h30. Tá. E aí teremos aí o jogo do Corinthians contra o Fluminense também no dia 21, só que às 21h45. Que deve ser o jogo da TV. Possivelmente. Vasco e Santos também será no dia 21. Que não deve ser o jogo da TV. E só o Palmeiras jogará no dia 22, às 21h30. Que não passa na TV. Possivelmente não. Só na fechada. Só na fechada. Muito bem. É isso aí. Mas todos os jogos acho que passam na fechada. Passa, aí depois passa. Tem que engolir nós, né, Dodô, na final. Santos e Palmeiras, o Globo tem que ficar com cara de taxa. Vai dar de novo? Já pensou? E o Fluminense ele acabou ganhando aí esse... Não foi nenhuma queda de braço, né? Mas o Fluminense solicitou pra CBF que o jogo dele fosse realizado nessa outra data, do dia 31, pra que eles pudessem jogar aí no Edson Passos. Não fica descendo o pau na Globo, John? Você é ator, velho. Amanhã pinta pra você fazer malhação. Tô descendo o pau. Você viu o Jetterson, amanhã, né? Amanhã pinta malhação. Os caras metem o pau na Globo, mas esquece dos caras lá de Santos, lá que não tira o Santos de lá também. Então, com 30 anos vai fazer malhação, você vai fazer papel de pai de alguém. Velhação. Por falar em ator, um abraço pro meu amigo Tigano, que tá fazendo aniversário hoje. 37 anos aí. Tigano. O Alexandre Tigano. Tigano, Vamos passar aqui, olha. Mensagens via WhatsApp, oferecimento da Esser, construindo com valor. Aí, galera do Estádio 97. Aqui é o Marcão, São Paulino de Mauá. O Mano é incoerente pra caramba, bicho. Ele falou que não trocaria o Corinthians pelo Manchester City por dinheiro nenhum. E no videogame ele não joga com o Corinthians de jeito nenhum, joga com o Internacional, joga com o Bayern de Munique. Mano, cria vergonha na cara, mano. Primeiro, é incoerente. Primeiro, vamos lá, por partes. Quando eu jogava na internet, primeiro que você não deve ter sido uma vítima minha, porque senão você não estaria falando dessa bobagem. Porque eu sempre jogava com o Corinthians. A partir do momento que não houve o acordo do Corinthians aí com o joguinho, eu passei a não comprar mais aquele jogo. Eu tô jogando o que tem o Corinthians. Simples assim. Então, eu, quando vou jogar, o cara pode escolher Barcelona, pode escolher Bayern, pode escolher Real Madrid. Eu pego o Corinthians sempre. Eu pego o Corinthians sempre e costumo ganhar. Mais mensagens. Muito. Mensagens. Boa noite. Aqui quem fala é Flávio Lefebvre, santista da Baixada. E é o seguinte, o Santos joga hoje como visitante, com certeza. Mas o Santos é o melhor visitante do Campeonato Brasileiro. Santos 3-1, sem pestanejar. Os gambá vão tomar uma traulitada do Furacão. Um abraço, é Santos líder hoje mesmo, um abraço. Mais uma vez, Domênico Gatto, é um equívoco por parte desse Caissara. No mínimo ele tava na Anchieta vendendo Siri, acho que não acompanhou o restante do campeonato. Você preferia, se fosse pra você ser Caissara e vender coisas na estrada, você preferia vender Siri ou bananas ouro? Acho que banana tem mais saída, né? Então, acho que sim. Vamos passar aqui pra esse coitado aí, que eu acho que talvez ele não esteja atualizado, ó. De 8 jogos que o Flamengo e o Corinthians fizeram fora de casa, ô Sombra, o Flamengo ganhou 13 pontos e o Corinthians ganhou 12. Sim. O Santos tem 11. Ou seja, o Santos já não é o melhor visitante. Palmeiras 10. Em termos de aproveitamento, o Flamengo aí fora de casa tem 54,2. O Corinthians ele tem 50% dos pontos aproveitados. E o Santos ele tem 40,7. Entendi. Ou seja, esse mané tá equivocado. Por isso que é bom a gente estar bem informado pra poder dar uma bisnagada na cara do ouvinte. Não quer se equivocar? Vai na BV financeira, vai na BV. Amigão, não deixe pra depois o que você tá querendo fazer agora, hein? A BV financeira tem a solução de crédito que ajuda você a realizar. Olha, você pode até ter duas vezes a sua renda em crédito com até 24 parcelas fixas. Além dessas vantagens, você pode usar o crédito como bem entender, sem precisar justificar ou comprovar a utilização. Agora, se você possui um veículo quitado no seu nome e precisa de dinheiro na mão, você pode aproveitar o crédito pessoal com garantia, que oferece crédito de até 70% do valor do seu veículo em até 48 meses para pagar. Então, use da forma que quiser, seja para reformar a casa, fazer um curso ou até mesmo uma viagem. É só ligar 3003-7888, 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. Mas se liga, hein? Antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É isso aí, é BV! Mais mensagens através do nosso WhatsApp. Oferecimento de HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Meu nome é Benjamin, eu sou burguês playboy. Eu disse meu nome é Benjamin, burguês playboy, Benjamin. Amigo! Que porra é essa? Porra é essa? É. Caraca, velho. Esse cara não tava bem, não. Não tava legal, é, cara. Não tava legal, bem. Mas mandou. Fala, galera do Estádio 97. Aqui quem fala é o Renato de Itapevi, São Paulino. Ô, Sombra, o que, que você acha de o São Paulo contratar o treinador mito, Givanildo? Abraço, até mais. Você tá de brincadeira, cabeça de navio? De jeito nenhum, pelo amor de Deus. Fala aí, galera do Estádio 97. Eu sou o Alan Santos Penha, sou aqui de São Miguel Paulista. E com essa notícia aí do Pokémon GO, queria já deixar claro que a espécie mais rara vai ser o Dual, o Libertador e os Corinthians. Ninguém encontra, desde 2000 estão procurando e nunca acharam. Um abraço pra todo mundo aí. Ninguém encontra a virgindade do seu porta-malas. Não, mano. Fala, galera do Estádio, Luciano aqui da Vila Guilherme. Pô, cara, assustei agora. Eu liguei no programa e eu vi o Dodô. Ai, não, assim, aí tá doendo, tá doendo. Não, não, não vai mais que tá doendo alguma coisa. O que que era isso aí? Era ele e o Aguinaldinho? Eu não peguei essa parte da gravação. Eu tô imaginando ele vestido de neném com fraldão junto com o Aguinaldinho. Ô, Dodô, para, meu. Vai, tricolor. Peraí, tricolor que ele fala isso, velho? Não, Domênico, não generaliza. Não, desculpa. O cara falou de você. Ô, cidadão, presta atenção no programa, mané. Era um negócio do ator aqui. Era uma brincadeira. Eu você não reage com o Dodô. Quando é comigo, você reage com ele. Chamou de mané. Porque o cara foi um trouxa esse aí. Tá falando com o Dodô. Ele falou com você, trouxa. Mané, não. Ele tá falando com o ouvinte, não foi pra mim. Não falou pra mim? Foi uma encenação. Foi uma encenação. Trouxa de saber que é você, onde o nosso eu era o Fernando Prass, porra. E o Domênico fazia o papel de goleiro. Ele sabia, e o ator fazia o papel de proctologista. O John. Proctologista. Exatamente. O teu passado que é o proctologista. Ô, John, se tivesse que fazer uma cena, não tem sexo, beijo, nada. Mas tipo, você e o Domênico tomando banho junto, você faria? Bom, faria, sem problema nenhum. Não tem o que o ator não faça, meu. Se ele não faria, o Reginaldo faria. Vai, manda mais mensagem aí. Acho que o Domênico daria pra um bom ator. Daria o cara. Por exemplo, daria o cara. Você como ator, se tivesse que interpretar, por exemplo, o papel de um doido que fizesse cocô na mão e jogasse na plateia, você faria? Faria. Que coisa horrorosa. Aliás, deixa eu contar a última. Deixa eu contar a última, que eu sei que o programa tá acabando. É, ou você vai colocar alguma coisa? Assim? Eu vou contar uma rapidinho. Eu tive uma namorada que era extremamente ciumenta. E um professor do Wolf Maia tem um teatro e ele fez uma peça, tava fazendo uma peça, né, no teatro dele. E ela sempre falou pra mim, teatro é coisa de todo mundo come todo mundo, aquela coisa. Aí eu peguei e falei pra ela um dia assim, meu, vamos numa peça do meu professor pra você ver o que é o teatro. Essa peça chamava São Paulo Surrealista, ficava aqui na Consolação. Cheguei, a gente entrou, tava todo o teatro pequeno, a gente sentou quase que dentro do palco ali. E eu não sabia, eu não li como era a peça. Era do meu professor, eu falei, vamos lá, né? Chego, sento com ela, me entra... Não, entrou 8 meninas completamente peladas na nossa frente. Já acabou a peça? Aí daqui a pouco, entrou... Daqui a pouco entrou mais uns 5 atores, até meu professor no meio, também pelado, e começaram a se beijar. Eu falei, meu, acabou o namoro, acabou tudo. Né? Acabou mesmo? Ah, ela saiu. Mas qual que era a peça? Era só isso? Chamava São Paulo... Não, a peça tinha... Eu lembrei porque o Mano falou de jogar... Eles comiam... uma bananada, jogava na plateia, uma peça bem chamada São Paulo Surrealista. E ela foi embora, depois que ela se perdeu também, ela foi embora do teatro, se perdeu, não conseguiu voltar pra casa, voltou lá e eu levei ela embora. Não, mas também não, tô namorando, tô vindo na careta, meu, os caras estão pelados lá, qual é o problema dela ver? Não, não. Você não entendeu a história? Ela era extremamente ciumenta. Eu entendi, porque na hora que ela viu, que ela falou, vamos lá, você vai ver que não é nada disso. Presta atenção, Benjamin. Estádio 97, tem oferecimento de Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E essa? Amigão, quando você vai comprar um apartamento, o que é que você quer? Você quer confiança? A Esser tem mais de 50 anos de realizações. Quer solidez? Que tal mais de 2 milhões de metros quadrados construídos? Quer opções de investimento? Você sabe, tijolo é moeda forte. Você quer localização? Os imóveis da Esser estão sempre pertinho de grandes avenidas e estações de metrô. Em diversos bairros de São Paulo, como a Casa Verde do Domênico Gato, o Morumbi que o Sombra adora e o meu querido Pacaembu. Você quer um novo? Então se liga. A ousadia da arquitetura Esser transforma paisagens e inspira pessoas. Você quer ouvir quem já comprou? Uma pesquisa mostrou que 92% dos clientes voltariam a comprar um apartamento Esser. Uma aprovação de 92% não é para qualquer um, não. Você quer qualidade em cada metro quadrado? Pode ter certeza, é Esser que você quer, é Esser que eu quero. Então é só ligar agora para Esser, 3066-0900. 3066-0900 e procure um consultor Esser. Um abração pro Rafa, Paulo Amor e toda a família Esser. Eita, nós! Estádio 97 também no oferecimento da BV Financeira. Crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Olha, agradecer a presença aqui do John, Rui, Fernando, Parreira. Agradecer a presença dele aí. Obrigado, estranho, pega o telefone do John. Obrigado vocês, dizer que eu tô muito feliz, sou fã de vocês, ouço o Estádio 97 todo dia, não é rasgação de seda não, porque eu gosto de vocês pra caramba. Obrigado. Só rapidinho, falar da subsede do Santos, que é um projeto que veio pra São Paulo esse ano, o Maldonado tá tomando conta desse projeto lá na Avenida Indianópolis. O RG hoje foi chamado pra tomar conta lá. É, e ele tá fazendo um trabalho bem bacana de caravanas lá, levando jogadores. Então é a casa do Santista em São Paulo. Mandar um beijo pro Toicinho, que não é o Toicinho masculino, casa é feminino. Casa do Santista em São Paulo é que não era safado. É feminino. Mandar um salve pra rapaziada lá do Grupo Farol, do Grupo Sem Nota também. Mandar um abraço pra rapaziada do Wolf Maia e dizer uma coisa que não podia faltar, atendendo a inúmeros pedidos dos meus amigos aqui no WhatsApp. Chupa Robson. Chupa Robson, olha, a gente pensou que ia vir um Chupa Domênico. Última pergunta, John. Se o Wolf Maia entrar aqui, ele te chama pelo nome? Fala, e aí, John, beleza? Eu já vi o Wolf Maia 3 vezes trombando com ele nos corredores. Não, e ele sabia quem você era. Ele te chama de bebê. Não faz a mínima ideia. Ele pra você. Você pra ele nada mais é do que um boleto. Ele te olha como um código de barra. Essa aqui é a inscrição número 57. Ô, John. Olha uma parada pra você. Você é bom pra caramba. Eu tô falando sério, cara. Tô falando sério, você é bom pra caramba. Manda bem. Você tem que voltar mais vezes aqui, velho. Eu tô falando sério, o John é bom. O John é bom. Com o maior prazer. Eu não vou mandar mais abraço pra todo mundo, porque eu não vou lembrar de ninguém. Mas abraço pra todo mundo que ajuda e põe um dia você no stand-up com ele pra fazer uma parada lá. Mas faz stand-up? Não faço stand-up não, mas tô fazendo de tudo, velho. Faz qualquer negócio. Chamou é com É isso aí. Muito bem, Domênico, quem ganhou o boné Estádio 97 Vista Aérea? Dirceu Soares garantiu o boné. Olha aí, o Dirceu. Quem ganhou a camiseta do Estádio 97 com o apoio de fitcamisetas.com.br? Não só a camiseta, como também está levando mochila da Dutra Máquinas. Eduardo Melo garantiu ganhou dois prêmios. Sim, parabéns, é isso aí. É 3 Muito azul, legal. Hein? É isso aí, Estádio 97 então volta amanhã às 5h30 da tarde. No oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, crédito para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Esser, construindo com valor. E Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece. O Extra é gol. Fala, Rudi Landucci. @energia97fm já tem lá o quadro do aplicativo. Contos infantis do estádio. Mas ficou bom. Amanhã a gente coloca na primeira parte do programa. Beleza, tranquilo. Foi muito bom.

Big well, I'm about to freak this. Do you want me to freak this? Talking about me, over. Come on.